Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Bem-vindo ao quarto 701. Sinta-se à vontade. E está começando o nosso episódio zero. Mas não pega o Doritos, é meu. Esse é o nosso episódio zero, né? Nós estamos aqui com o nosso podcast que nós queríamos muito tempo fazer já. E pra galera conhecer a gente, né? Conhecer mais os membros, que são muitas pessoas, muitas vozes diferentes, vamos nos apresentar, falar sobre nossas experiências com anime, com mangá e etc. Todo esse universo aí de Otaku Fedido, que a gente já há muitos anos participa. Vamos lá, Flex, diz aí, qual é a tua experiência com anime e mangá? Bom, primeiramente, saudações, né, ouvintes e os meus colegas queridos, estimados otakus fedidos do caralho. Eu sou Flex, eu tenho 25 anos de idade, eu acho que como muita gente aqui, acho que muita gente próxima do meu, eu comecei vendo anime por Cartoon Network, Fox Kids e coisas do gênero, tipo Beyblade e Gundam Wing e coisas assim. E... muito bom. Incrível. Eu sou muito fã dessas porras até hoje por causa disso, eu acho. Beyblade era muito bom, moleque, pelo amor de Deus. Cara, Beyblade é muito Beyblade bom. É foda. A gente tem que falar Beyblade, de Beyblade um dia. Beyblade teve sua época. Eu amava a cena do cara que da luta do Tyson Ray, uma saga bem depois que eles gritavam e a Beyblade ficava mais forte e destruía um parque inteiro, tá ligado? Uma luta, cara, de Beyblade. Essa eu parte gosto era muito da dublagem, porque a dublagem em português tem um cara que o nome é Carlos. Um abraço, Carlos. Não, Beyblade é tipo, é a epítome do shonen poderzinho e esporte, sabe? Então, perfeito. Mas... como acho que com qualquer criança, tipo, eu não sabia que eu tava vendo anime. E eu só meio que fui me ligar quando eu tinha, tipo, 12 anos de idade, que eu tava na casa de um amigo e ele tava mostrando vários desenhos numa língua que eu não fazia ideia que era. E, tipo, eu vi coisas, tipo, na parte de Gashibel e Rosen Maiden e Genshiken. Eu com 12 anos não sabia falar, Caca, não sabia nem... Sim. Eu não sabia nem ler inglês, eu ficava tipo, caralho, que louco isso. E foi isso, tipo, começo, assim, e anos depois, indo em sites de especializados em legenda de anime shonen, tipo, Naruto Project, Bleach Project da vida. Nossa, velho, que eu comecei a ver, baixando RMVB quando dava, e, tipo, pedindo pros meus amigos gravar CD pra assistir. Muito então, bom, velho. Muito ruim, mas muito bom. Tipo, só tenho valor nostálgico, né? Com certeza. Mas eu sou o Flex, eu gosto de quase todo tipo de anime, eu acho. Eu gosto de coisas fofas, eu gosto de coisas esquisitas, gosto de robozão, gosto de lutinha. E é isso aí. Gosta de iPhone? Nossa, isso é pré-requisito pra ser, mas tudo bem. Tu falou de Bleach Project, cara, isso me trouxe uma lembrança que meu pai... A gente tinha uma internet muito ruim, meu pai botou tipo 10 megas em casa e a gente ficou, caraca, 10 megas, eu me lembro todo emocionado baixando um episódio de 200 megabytes, tá ligado? Falei, caraca, velho, 200 megabytes, episódio, finalmente tô assistindo um anime com 200 megabytes. Literalmente o futuro chegou, sabe? Aham, né? Uhum, o futuro. Nossa, é aqui, no... né? Época do começo do RMVB era 34 mega um anime, assim, olha lá, e era um dia pra baixar. Meia hora pra baixar. E agora é uma coisa que o PJ tá falando do Bleach Project, eu também lembrei. Acho que o momento em que eu me tornei uma pessoa que fala puta que pariu, caí no buraco do otaku, foi quando eu vi a primeira abertura de Naruto Shippuden. E pra mim é nossa, tipo... Nossa. Essa aí é buraco pra todo mundo. Supra-sumo do supra-sumo, assim. E é isso aí, tem muito dever Naruto e Ichigo Kurosaki. É isso aí. Inclusive, eu passei a ler mangá porque a minha internet era muito ruim e eu não conseguia baixar episódio de anime. Eu comecei a ler Naruto e Bleach por causa disso. Nossa, Naruto, sim, baixava inteiro, tipo o volume assim. E falava, tipo, nossa, eu tô recebendo muito mais do que baixar os animes aqui. Eu acho que era 20 minutos um capítulo do mangá, tá ligado? Mais ou menos assim que eu conseguia baixar. Nossa, era muito doido. Muito bom. Então vamos lá. Ghost, manda aí. Quem é você? Quem eu sou, cara? Puta merda. Pergunta difícil. Do boy. Eu sou a Ghost, eu tenho 24 anos e eu sou a Otome Gamer roqueira e rara que os seus pais têm medo que você conheça. Por muito tempo da minha vida eu fui poser de anime, por causa que quando eu tava no ensino fundamental, que as pessoas falavam de Naruto, de Bleach, de One Piece, meu pai tinha uma restrição que eu não podia baixar absolutamente nada no PC da casa. Então, enfim, eu via GIF, eu via resumo de episódio na internet e eu falava que eu assistia com meus amigos pra não ficar de fora. A verdade é que eu não via porra nenhuma. Anos depois, quando eu já aprendi inglês, eu já aprendi a usar modo anônimo, apagar histórico e tal, eu comecei a baixar anime, tipo, baixava um episódio, apagava, baixava outro, apagava pro meu pai não descobrir. Nessa época, em vez de eu assistir Naruto, em vez de eu assistir Bleach ou One Piece, eu falei, tem esse vídeo recomendado aqui no YouTube que é Bokurano, episódio 1, parte 1 de 3, legendado em espanhol. Eu falei, tá bom, vamos lá, primeiro anime que eu vou assistir inteiro. É isso aí. Corretíssima. Isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Isso é literalmente, basicamente, você, primeiro você anda de carro, você bate o carro totalmente. Caraca, velho. Então, Bokurano continua sendo um dos animes favoritos. Nunca assisti, tá na lista, mas eu nunca. O mangá é melhor, enfim. A abertura é icônica. Maravilhosa. Opening Indie. A lista é tudo. Opening Indie eu choro até hoje. Enfim. Depois eu vou procurar. Eu gosto de quase tudo. Eu diria que eu tenho um pouquinho de dificuldade com terror, mas aí é porque eu sou fraca mesmo. Eu sou cagão também, tamo junto. É nóis. Eu também. É nóis. E eu tenho um certo cagaço muito específico de história sobre viagem no tempo. Mas aí é coisa minha. Caraca, mais informações podem vir na DM. Compreensível. Muito bom. Rico, você. Vai, meu amigo, fala aí. Bom, eu sou Rico, tenho 24 anos, eu assisto anime desde quando eu descobri que passava anime de noite na Band. Passava anime de noite na Band? Passava anime de noite na Band. E eu acho que foi um parente que me contou e passava, tipo, Tenshimuyo, sabe? E eu adorava. Nossa, aquilo. Caralho. Achei Tenshimuyo passava e Slayers. Também. Slayers. Nossa, Slayers era foda. Mas Tenshimuyo passava à tarde também, no 21. Também, eu também. Também. Aí, tipo, Tenshimuyo, eu lembro, eu tenho uma vaga memória de que o primeiro anime que eu assisti, sem saber que era anime, obviamente, foi Akira. Eu lembro de ter assistido de madrugada, alguma coisa assim, tipo Akira, sabe? Mas provavelmente foi Pokémon ou Dragon Ball passando na Globo, uma merda assim, e foi daí que eu comecei. Eu assisto basicamente tudo. Eu realmente não tenho muito critério, na verdade. Hoje em dia um pouco mais do que antigamente. Antigamente eu realmente assistia qualquer coisa. E eu morro de cagaço de terror. Não assisto nada de terror. Eu não consigo. De verdade. Eu também não. De terror, eu já viu aquele Yamishibai? Cara, não, eu assisti. Eu assisti 6 ou 7 temporadas de você no Crunchyroll, inclusive. Cara, é curtazinho, sabe? De 5 minutos, 4 minutos. Tem uns que são muito bons, mas tem outro, meu irmão. Que na moral. Anime de terror bom mesmo. É histórias de fantasmas dublado em inglês. Esse aí eu tenho muita vontade de pegar pra assistir. Esse vai ter que ter um episódio só sobre isso, porque tem muita coisa pra falar. Tem um episódio só sobre isso e um sobre o dub brasileiro, porque eu assistia ele de noite antes de começar a passar o Adult Swim do Cartoon Network. Caraca. E eu morria de medo, mas eu tinha muito cagaço com histórias com fantasmas. Tipo, uma vez eu simplesmente coloquei e tava passando pela primeira vez. Eu fiquei tipo, que merda é essa que eu nunca mais vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. puxando um pouco da história do Flacker e do PJ, quando colocaram a internet na minha casa, provavelmente decente, acho que era 10 mega também, eu comi One Piece durante uma semana, baixando do Peace Project em MVB ou qualquer coisa, não lembro qual que era. Eu literalmente assisti 450 episódios em uma semana. Meu Deus. Eu comi o negócio. Eu comi. Eu só assisti One Piece e dormia. Eu só assistia One Piece e dormia. Hoje tá tudo, só o direto. Espírito do Rico aqui. Nada sobreviveu, sabe? Só a carcaça. O pior... Caraca, tem muita coisa, velho. O pior é quando... Porque, obviamente, uma criança que fazia isso não era uma criança normal. Eu era, tipo, a desgraça. Tipo, na escola era péssimo, sabe? E eu ficava de castigo e eu não podia usar o PC. Daí eu usava em certos momentos escondido, baixava o anime, gravava no DVD e quando eu não podia usar, que era a maior parte do tempo, eu assistia na sala. E eu assisti, tipo, uns 4 animes. Eu lembro que eu assisti Code Geass, Clannad e acho que mais algum outro que eu não faço ideia. Nossa, Clannad. Cara, só seleção foda. Eu assisti na televisão e eu chorei na sala assistindo Clannad de madrugada. Bem, como não chorar? De que isso aí, velho, do DVD? Calor. Lindo demais. Lindo demais. Impossível não muito chorar. Bom. Recomendo a todos impossível. Passar por sufoco pra assistir. Não, passa. Assistam Clannad. Clannad é muito bom. Me botou no chão da sala. Totalmente. Em posição fetal. Vamos lá. Shido. Fala aí, meu bom. Fala aí, presente. Vamos lá, meu querido. Bom, eu sou Shido, eu tenho 26 anos, eu sou otaku desde, dos 5, 6, não sei, desde que quando comecei a ver Pokémon na TV e tudo mais. E aí comecei meio que como todo mundo, né, vendo esse anime do Treglobinho, etc. Só que o que me fez cair no buraco de vez foi que lá em casa fizeram um gato, famoso gato. E aí, tipo, quando eu tinha uns 10 anos, rolava o Locomotion lá em casa, que é um canal já morto. Já. Nossa, filmado, eu lembro disso. Que, cara, caralho. E aí eu era uma criança de 10 anos assistindo, tipo, Gazarak, Evangelion, Nightwalker, sei lá, Boom Pop Phantom, saca? Tipo assim, uns bagulho pesadíssimo, assim, pra criança de 10 anos. Bug Pop, acho que você nem entendia o que tava acontecendo. Não, eu só aceitava, assim, porque ainda era o clássico, não era nem esse do ano passado. Desse ano, era uma festa, né? Desenho. E passava, sei lá, Soft Hentai também. Pô, eu vou contar tudo. Vou chegar minha vez, vou contar um caso sobre o Locomotion. Cara, o Locomotion era incrível, assim. E aí foi o que eu caí no buraco, assim, desde então, tipo. Acabou o Locomotion uns 2 anos depois, assim, que a gente fez esse gato, mas aí entrou a era da internet e aí foi o mesmo caso de todo mundo. Naruto Project, One Piece Project, Bleach Project, com certeza. Eu acho que o Project foi o que mais marcou, né, cara? Porra, a nossa época, assim, na internet, Hinata Soul, né? Nossa, Hinata Soul, velho! Hinata Soul, isso aí é muito... Nossa, Hinata Soul era o único que tinha Cowboy Bebop, que era desde criança até hoje é meu anime preferido, assim, porque passava na Locomotion e pra mim aquilo ali é a melhor coisa que existe. Enfim. Cowboy Bebop maravilhoso. E foi assim que eu caí no buraco e foi assim que eu tô nesse buraco até hoje, né? Estamos aí, compartilhando o mesmo buraco. Estamos aí. Eu aprendi inglês unicamente pra assistir anime. Tô aqui, né? Foi. Mas... Que uma coisa que acho que é bom deixar claro é que o Rico e o Shido são a galera do saco da animação do grupo. Nossa, eu são o saco da anime. Por acaso eu sou estudante de animação. Fala aí um pouquinho, Shido, do que tu gosta. Ah, sim. Bom, então, só recapitulando, por acaso eu também sou estudante de animação. Eu faço design agora atualmente, mas eu tô transicionando pra animação. E 2D, né? Porque, enfim, nós é otaku, né? Basicamente. E, cara, eu gosto muito de... Meu diretor preferido é Masaaki Uasa. Vocês vão ver isso muito durante o podcast, porque eu sou muito fã desse cara. Eu gosto muito de Sakuga fluido nesse sentido, assim. Sakuga, eu não sei, se a gente precisa explicar, mas Sakuga é cena sem corte, cena... Enfim... como é que chama? Animação bonita. Animação bonita, fluida. Fluida e formosa. 1 minuto e meio de animação, de pura porrada e gente correndo e pedra quebrando e enfim. E enfim, meu diretor preferido é o Yasa. É de Jesus, exatamente. Eu gosto muito também de coisa um pouco mais, assim, um Sakugas que não tem um traço. O Yasa em si, ele não tem um traço tão polido, mas ele consegue expressar muito as coisas que ele quer passar, né, nos sacos dele. E outras animações têm sacos que não tem traço polido, mas que, que passa, sei lá, sentimento e expressão de uma forma absurda, que inclusive o Rico também vai citar isso, com certeza, é Rissoneto Massotan, que é absurdo. Absurdo, absurdo. Rissomassô é um clássico. Rissomassô. E o Psycho de Rissomassô são muito absurdos. Muito absurdos mesmo. São extremamente aquela engine, mentais. Aquela engine é muito boa. Muito do coração. Nossa, totalmente, aquela engine é muito foda. Né? Aquela engine lá é arte purinha. Purinha. Assistam Rissomassô pra um todos os aspectos. Daqui eu sei que todo mundo assistiu, não. Mas... Tá, nossa, assista, tu. Depois do futuro episódio sobre Rissoneto Masatan que a gente vai fazer, tenho certeza que várias pessoas vão querer assistir. Com certeza, não. Cara, esse anime é maravilhoso. Absurdo. Absurdo. Vamos lá, Tissu, você aí. Fala aí, se apresenta aí. Beleza. Eu sou o Tissu, eu tenho 20 aninhos, eu sou o bebezinho aqui do grupo. Mascote. Eu comecei a ver anime quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acho. Porque eu conheci Super 11 um dia assistindo a desenho na casa da minha avó. Aí eu falei, vou procurar na internet pra assistir esse negócio aí. Aí coisas levam a coisas e aí do nada eu assisti a trocentos anime de temporada, toda temporada. Aí eu caí nesse negócio de, tipo, visitar site de baixar anime. Eu entrava todo dia na Punch Fan Sub para baixar animes, como grande, muita gente. Mas, tipo, eu comecei assistindo Naruto. Eu gastei muito dinheiro comprando mangá de Naruto. Nossa, eu também. Sendo... Você pegou a fase dos Project ou não? Peguei. Eu entrava no Project muito tempo. Fiquei, tipo, eu comecei a ler o mangá de Naruto no meio da luta do Jiraiya com o Pain, porque era o primeiro, era o capítulo mais velho que tinha no reader do Naruto Project. Tipo, era o capítulo mais velho que tinha. Aí, tipo, o resto eu tive que caçar na internet pra ler. Mas aí, depois disso, eu comecei a ver, tipo, anime de temporada e eu meio que larguei esses, o shonen que demora 300 mil anos pra acabar. Entendi. Cara, tu falou de último capítulo Naruto Project, não sei porque eu tenho uma imagem na minha cabeça de tá acessando o Bleach Project, e eu lembro muito de tá o banner da luta do Zaraki contra o Noitora. Tipo, eu não sei porquê, mas assim, lembra, tipo, tua experiência com site antigo, me vem esse banner na cabeça. O meu veio o banner do Renata Sol mesmo. É engraçado, porque pra mim vem, quando eu comecei Naruto, eu comecei, tipo, direto do Shippuden, direto de onde tava passando, sem entender nada, praticamente. E foi na luta contra o cara, o marionete do Shippuden da Katsuki. Sasori. O Sasori, isso. Então, tipo, foi uma das primeiras coisas que eu vi, eu fiquei, tipo, apaixonado. Eu falei, caralho, é isto. Anime é essa velhinha e essa menina de cabelo rosa lutando contra esse maluco com as garras nas costas. É isso, não tem mais nada melhor. É um ótimo arco, inclusive. Demais. Nossa, aí depois de Naruto e começar a assistir anime no geral, eu descobri um anime chamado Anohana, que eu assisti no total 5 vezes e chorei literalmente as 5 vezes que eu assisti. Esse é muito pesado, velho. Esse aí, se você não chora, morreu já era. Hoje em dia eu não sei se chorarei, mas eu chorei bastante quando eu assisti. Em uma das 5 vezes que eu assisti, tipo, na abertura do primeiro episódio, eu chorei, porque eu fiquei, caralho. Não lembrou o que ia acontecer já. Você tá entre amigos, porque a primeira vez que eu vi a ending, do jeito que começa a ending, tipo, eu chorei, porque nossa, eu fiquei, cara, não, que frisson, né? Cara, que frisson. Pô, não lembro dessa ending, eu vou procurar. Eu tô base, nossa, é pesadíssimo. Anohana só não foi o primeiro anime que eu chorei assistindo. Porque logo depois que eu assisti Bokurano, eu assisti Angel Beats. Meu Deus, eu tô pra aí, realmente. Tem um amigo meu que fala muito pra assistir, eu ainda não assisti, mas eu tô pra assistir. Vocês podem. Eu também nunca assisti, tipo, não, meu. Eu tô ligado que o negócio é pesado. O resto do grupo aqui começou numa trajetória mais normal, sabe? Eu comecei vendo Bokurano, Angel Beats, depois eu assisti Elfen Lied. Nossa, meu Deus. Assim, vocês começaram no easy, no normal, eu comecei no hard. Ô, tacando mesmo. Pô, eu comecei postava... na Locomotion, né? Eu comecei com os bagulho pesado também. A Ghost Yoshido postava na rede social, anime não é coisa de criança, e postava o link do YouTube pra cenas de Elfen Lied. eu admito a culpa, eu fazia isso. Eu fiz também isso fazia. Uma vez também. Nossa, eu também. Acho que ficou faltando só eu. Eu sou o PJ, sou 27 anos, sou o boomer do grupo. Minha experiência com anime, cara, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas o primeiro, assim, primeiro contato que eu lembro, como gente eu tava assistindo, foi Dragon Ball, que era na Band ou Rede TV, né, que passava de tarde. Não lembro qual era o canal certo. E eu sempre, tipo, pegava o meu café da tarde e ficava assistindo. Aí era Dragon Ball, Tenchimuyo, acho que aquele Buck, né, que passava. Sim, da bolinha. Passava também. Aí eu lembro, né, desses momentos, depois corta o filme, lembrando pra época da internet, eu baixando, como já falei aí, baixando mangá porque não conseguia assistir anime. Aí depois que eu peguei a internet melhorzinho, eu passei por vários períodos de internet, foi internet discada, né, aquele que só podia entrar final de semana. Saudades, depois da meia-noite. Nossa, sim. Época do Flogão e do... Aí tinha outra parada, é o Orkut, mas o Flogão também, que acho que era mais antigo, né. Fora isso, eu lembro de... Eu tive experiência com o Locomotion também. Eu lembro de... Tem alguns momentos muito marcantes na minha história com anime. Uma é... Eu moleque, deveria... Cara, eu era bem novo. Deveria ter antes 12 anos, ou então um pouco mais novo. Eu tava vendo o Locomotion. E tem um anime, eu não me lembro qual é o nome do anime. Só que do nada tava uma menina, uma mulher voando num caça. E aí ela começa a gemer, fica pelada do nada e vem uma roupa e fica por cima dela, tipo, como se ela estivesse se transformando, tá ligado? Mas, tipo, eu com eu muito novo vendo aquilo, falando, cara, é isso aí que eu vou assistir mesmo, tá? Super escondido. É isso que eu gosto. Kill a kill aí. É isso. Super escondido, tá ligado? Com o maior medo. E fora esse caso, eu acho que eu assisti um episódio solto de Evangelion, só que eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu tenho a sensação de que eu assisti algum episódio solto nisso. E também foi quando teve... Ah, não, isso aí foi no Cartoon agora. Que passou Samurai Champloo dublado no Cartoon, né? De madrugada, que passava no... Era Toonami, não era? Toonami. Né? Cara, eu lembro Toonami. Porque eu ia dormir na sala, porque quando meu irmão namorava e a namorada dele vinha, eu tinha que dormir na sala, porque eu dormia no mesmo quarto que ele, né? Aí, às vezes, era a minha chance que às vezes eu deixava ligada a TV, tá ligado? Porque eu não dormia sem alguma luz. E aí teve um episódio de Samurai Champloo que, cara, vocês estão ligados, pô, não sei se é spoiler, não pode falar, mas tem um caso de zumbi, um episódio aí com zumbi, não vou falar mais que isso. Mas, velho, é porque a opening parava e do nada gritava um zumbi na tela, velho, era de madrugada, eu tinha, tipo, eu era criança, nossa, sabe? Nossa, eu me lembro que eu dei um pro moleque, esse dia foi horrível, nossa. Sabe aquele porque você tá meio acordado, meio dormindo, então o troço fica mais doido ainda, sabe? Sim, sim. Nossa, horrível. Isso me lembrou uma história ótima, que na minha casa a gente desligava televisão à noite. Sabe aquela luzinha vermelha? Aí meu pai ficava com aquela coisa que aquela luzinha gastava energia ainda, muita energia. Aí sempre desligava durante a noite. Aí nas férias eu acordei tipo, cedo, acordava sempre cedo pra assistir desenho de manhã. E eu fui ligar a TV pra assistir de manhã, eu tomei um choque tão tenebroso, botando a tomada da televisão pra trás do rack, sem olhar. Nossa, eu meti senhora. O dedo. Nossa, tudo pela vontade da loucura de querer assistir desenho de manhã cedo. E eu saía do daquela, tipo, coleginho de reforço, colar, sabe? Pra poder assistir Dragon Ball. Eu saía toda vez mais cedo pra assistir Dragon Ball, passava de tarde. Vê porradinha. Sim, sim. Não, cheguei em casa, 6 horas, ligar o Cartoon, tá ali passando, acabou de começar o Pokémon e depois ia passar o Gundam Wing, era tudo pra mim. É mesmo, né? Porra, era bom demais. Tinha Digimon também, na época da Angélica, né? Sagrado. Sagrado. Mas pra eu dar aquela encerrada, minha época com internet tem dois momentos, acho que os momentos que vocês falaram, muitos momentos que vocês cavaram a cova aí pra se tornar o otaku. Cara, o meu momento, eu lembro de dois animes que me marcaram muito, tipo, ah, agora eu vou assistir anime não é coisa de criança, etc, quando eu tinha meus 13, 14 anos lá pensando nisso. Um foi Elfen Lied, eu lembro até hoje de eu assistindo o episódio 4, tem até gravado na minha cabeça, que é o caso da menina lá que foi toda cortada. Nossa. E eu olhando aquilo, falou, nossa, velho, com certeza, isso aqui, todo mundo que fala que coisa de criança, meu pai que fala que coisa de criança, que ainda não isso aqui, não sabe o que estão falando. Isso e o outro que era Kimi ga no Uzumarui, que eu baixei... Eu baixei por conta de uma revista, Ultra Jovem, essa revista assim, sabe? Que estavam fazendo, fez um preview, um review lá, e eu fui assistir... Nossa, velho, quando teve a primeira cena lá com os dois na cama, tá ligado? Eu falei, meu Deus, eu quero continuar assistindo a revista. É isso que eu quero pra minha vida. Eu tenho um respeito, assim, muito elevado. Outro assunto, só um adendo pequeno aqui, que é dos mesmos autores de Muff Love, que é uma das minhas visionovas favoritas. Bota fé. Mesmos autores de Muff Love. É dos mesmos autores de quem? E se passa na mesma escola que Muff Love. Sério? Meu Deus do céu. Só que Kimigamo Zomoe acontece, acho que uns 2 anos falar. Antes. Aqui tem informação. Senti meu cérebro expandindo com essa. Eu sempre vou falar que Muff Love era uma das melhores novelas já, tipo, já feitas na história das novelas. Então, saber disso é bem engraçado. Eu gostei que a introdução do PJ Anime é literalmente o tweet do motoqueiro Bob falando fuck! Fuck! Aí vi uma velhinha atravessando a rua, deu um bandão nela, fuck. Eu lembro até hoje do meu irmão, ele me pegou assistindo uma das cenas, tá ligado? Que eles transam. E, nossa, ele riu muito na minha cara nesse dia, cara. Que raiva que me deu. Eu fiquei muito ódio até hoje. Ai, mas que raiva. Porque eu voltava, óbvio, né? Eu era moleque, tipo, voltava, tipo, caraca, tal. Voltava, tipo, caraca, isso é desenhar. Quem nunca? Que atira a primeira pedra, quem nunca? É, mas beleza, agora que todo mundo já se apresentou aí pra gente não perder o rumo da coisa, a gente marcou também de falar nesse episódio sobre animes da temporada que nós vamos assistir em 2020, acho que é de inverno, não é? A primeira temporada, inverno, né? Diz aí, começa aí, quais são os animes que tu tá pretendendo falar, o que vocês pretendem assistir aí, diz aí. Bom, gostaria de começar a falar, porque a ideia que eu tinha era de falar um pouco sobre alguns animes que me chamaram a atenção, e depois os animes que eu gostaria de assistir. Porque pode ser que até ajude as pessoas que estiveram ouvindo a escolher, entre os que a gente vai falar. Então, começando com Magia Record, que é spin-off de Madoka Mágica. Eu acho que não precisa... Começando por esse, que não precisa... de muito background, então se você gosta de Madoka Mágica, você provavelmente vai querer assistir. Love you, eu vou falar pra você. Exatamente. Vai, calma, esse vídeo é um patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural brasileiro. Continuando, a gente tem Patch. Me chamou a atenção... Eu vou trazer um pouco sobre o pessoal que trabalha nos animes, porque eu acho que isso dá pra tirar um pouco da ideia de como vai ser, da qualidade do anime. Porque, bom, o que tu tem é o trailer por enquanto. Então, tentando prever pela galera que tá trabalhando, acho que é a forma mais sensata. E o diretor de Patch vai ser o cara que dirigiu Natsume Yuujin Show. Brabo. Bacana, bom, e duradíssimo. Entendeu? Então... O cara é bom. O cara não é pouca coisa. O compositor de série, que pra quem não sabe é quem adapta a história, se for de um mangá ou de uma novel, pro anime, tento fazendo as alterações que devem ser feitas e tudo mais, é o mesmo cara que fez a composição de série de Boogie Pop, dos anos 2000, e de Natsume Yuujin Show. Então, já tem aquela química, né? Mais do que brabo. Uma banda... Pet foi engraçado pra mim, porque eu vi quem ia fazer primeiro, e fiquei, puta, nossa, isso vai ser muito foda. E aí eu vi o PV e eu fiquei, tipo, não é possível. Eu estou suspeito, eu estou muito 2 pés atrás, porta fechada, mas vamos ver, né? Pois é, é justamente o próximo tópico. Na verdade, o próximo do próximo. Porque quem vai fazer o encerramento, se eu não me engano. É uma das bandas... É uma banda japonesa que eu gosto bastante, chamada Memai Siren. Eles são muito bons. E a parte preocupante do negócio é o estúdio que vai fazer, que é o Geno Studio, que fez Golden Kamuy 1 e 2. E o pessoal reclamou muito da CG deles. Famoso urso. Urso de CG. Pois é. Mas eles também fizeram... Exatamente. Mas eles também fizeram Genocidal Organ, que é o filme que eu comentei antes de começar o podcast, que serviu um pouco de base para as coisas do Kojima. Mas, aquela coisa, a galera investe mais dinheiro em filme, então normalmente costuma ser um pouco melhor. A animação, a qualidade, tudo mais. Filme, eu acho que vamos ter mais chance de ser mais arrumadinho, né, velho? Sim. Ah, não? No caso, o Patch não vai ser filme, vai ser série mesmo. Não, então é preocupante pra caramba. É preocupante. Apesar de ter um cast bom, então. Somali Tomori no Kimisama. Isso aí tá na minha listinha aqui também. Eu tô com ela aberta aqui. Ela tá aqui também, aqui também. Eu acho que tá na lista de todo mundo, exatamente. Isso aí, quase. É esperado. As informações que eu peguei. Quem vai fazer soundtrack é o Yoshimata Ryo. Ele fez Koi wa Ameragi no Youni, que é um anime da temporada retrasada. Não, faz um tempinho já. Recomendo assistir, é um anime bem bom. E um dos pontos fortes deles é exatamente a música. Então, é um cara bom. Só que o diretor é o diretor de Macross Delta. E ele basicamente só fez Macross Delta de coisa Eu vi decente, também que o character design é de Sailor Moon, né? Do velho e do novo. Não sei o quão Sailor Moon ele vai usar, não sei também de qual. Eu vi assim, eu dei uma folheada, digamos assim. Não sei. Foi do novo Sailor Moon? Ah, deve ser do novo, né? Tipo, o novo. Eu não procurei tão a fundo, eu só anotei aqui, character design de Sailor Moon. Só isso que eu lembro de ter procurado. O estúdio que vai fazer Satellite é o mesmo de Symphogear, Log Horizon. E um bem recente que saiu na Netflix, se eu não me engano, chamado Kenobusters, tá ligado? Nunca ouvi falar. Symphogear é foda. Symphogear, eu tô pra assistir. Quase peguei pra assistir esse ano. Mas aí eu meio que desanimei, não peguei. Mas foi um dos casos dos animes que eu fico, vou, não vou. E não é porque... São cinco temporadas que valem muito a pena. É, então, exatamente. Tu me lembrou exatamente isso que me deixa um pouco desanimado. São cinco temporadas, né, velho? Assim, como alguém que assistiu Yu-Gi-Oh! Pra caralho, eu assisti quase todos que tem até agora, eu não tenho problema em assistir Symphogear, só que eu preciso, quando eu for pegar pra ver, eu vou pegar pra rever a primeira temporada, que eu vi faz muito tempo, e direto com o resto. Só que aí eu tenho que juntar coragem, tem que estar na hype, e depende. É porque assim, eu assisto muito anime no ônibus, sabe? Então, assim, é meio que dois episódios por dia, né? Pra poder conciliar a minha rotina que eu tenho. Aí eu normalmente pego o tempo que eu tenho no ônibus, tenho um celular com a tela grande e tal, consigo me sinto tranquilo assistindo. Então, assim, cinco temporadas, moderno, né? Dois episódios. A vida do trabalhador. O trabalhador, estudante. Aí realmente, Só o proletariado no cast. Por dia Mas assim, aí por dois episódios por dia, cinco temporadas, fica, sabe? Será que vai valer? Eu acho que vai, mas eu não sei se eu quero priorizar isso ainda. Então, confirmado o episódio sobre Symphogear. Vai me fazer assistir, cinco episódios. Deixa eu dar um adendo aqui sobre Somali. Uma coisa que eu fiz foi ler todos os mangás dos animes que me interessaram, pelo menos um pouco. E eu li só o primeiro capítulo de Somali, porque, cara, é genuinamente muito interessante, assim. Ele me lembrou muito Made in Abyss, né? A vibe, tipo, depois que eles descem, né, no caso. Me lembrou, não sei se eu posso estar falando merda, tá ligado? Então, a vibe é que, tipo, Somali tem um molequinho e tem um outro personagem que é, tipo, um golem, que é, tipo, o protetor do Somali. E aparentemente é um mundo fantástico, onde, tipo, não existem mais humanos. E o humano é, tipo, uma carne muito, muito boa. E o Somali é um humano. É, aparentemente, um dos últimos humanos. E esse golem existe pra proteger o Somali de tudo. E aí eles saem por aí, tipo, em busca dos últimos humanos que sobraram. Eu vou chorar. Com certeza eu vou chorar. E, cara, tem uma construção de mundo só no primeiro capítulo muito, muito, muito boa, assim. Tipo, detalhes de raças de personagens, tipo, um monte de personagem diferente e aquela vibe de, tipo, você sente a cidade viva, sabe, em um capítulo. Então, eu senti um negócio muito especial, assim, tanto que eu parei de ler porque eu fiquei, tipo, não, isso aqui eu quero assistir e acompanhar e acho que vai ser provavelmente um dos melhores dessa temporada. Eu espero. É, assim, eu não tô botando essa carga toda de melhor, não, mas eu tô esperando. O que eu coloco, né, já pulando pra outro aqui que eu... da minha listinha aqui, o Eizouken, né? Eu acho que o Eizouken é, pelo menos pra mim, é o que eu mais tô esperando, o anime do Yuasa, com né? Com certeza é o que eu mais tô esperando. Demais. Nossa, cara, então, o cara... Absurdo, o cara, né? Pra quem não sabe quem é o Yuasa, ele é diretor de Devil May Cry Baby, Mind Game, Ping Pong, The Animation, Tatami Galaxy, aquele Walk... Night Short, Walk the Night Short, Walk on Girl. Isso aí, nossa, esse filme é muito doido. Esse filme é maravilhoso. O Mind Game, eu assisti assim, foi uma experiência muito, muito boa, que eu tava aqui no Rio, fui pro centro do Rio. Tem um museu de arte moderna, se não me engano, tava atente. Que às vezes eu saí pra passear, assim, com minha noiva, e tinha uma exposição, sabe? E até uns filmes de anime, sabe? Aí falou, ah, bora assistir, tem Sound Mind Game aqui, eu assisti no cinema de lá. E, velho, foi que viagem, mano. Caramba. Realmente um Mind Game, sabe? Uma porque experiência... É uma viagem, o Yuasa é absurdaço, realmente. O Yuasa é mestre nessas coisas, né, velho? Sobre o que o Flaka falou e Somali, o que preocupa um pouco é, tipo, o Flaka falou muito bem da história, de como tem um world building bem interessante logo no começo, é que o cara que tá fazendo a composição de série é literalmente o primeiro trabalho dele como compositor de série. Então... Mas isso é interessante, né, velho? Eu sei que ele faça... Tem, sim. Que ela, acho na verdade, que... perdão. Seja que ela faça um fizer. Trabalho... Acho que dá uma olhada... Não pode ser pelo pior que o Berserk 2016. Credo. É, com certeza, realmente. Não. Tem que se esforçar. Não tem como. Rico, você quer falar um pouco sobre Eizouken agora? E eu também dou ou a gente fala mais um pouco entre nós. Eu também quero dar um ganchinho depois sobre o mangá de Eizouken. Eu escrevi sobre Eizouken, na verdade, porque... Bom, é o Yuasa, né? Quando fala Devil May Cry Baby, acho que todo mundo que muita gente conhece vai pensar... Espera. Vocês escreveram coisas? É absurdo. Escrevemos coisas. O final do cast, peraí, tinha roteiro? Mas é basicamente tinha isso. Roteiro, eu não sabia. Peraí, isso é um cast? Cast? Que isso? Então, como eu falei, eu li sem problema. Tudo que tinha me interessado, eu fui atrás pra ver se tinha scan, alguma coisa, pra dar uma olhada. E Eizouken foi o único que eu peguei e li, tipo, acho que tem 4 ou 5 capítulos traduzidos até então. Eu li 4 de uma vez só. E pra quem não sabe, né, pra quem tá ouvindo e talvez não tá olhando, mas Eizouken é sobre 3 meninas que decidem fazer um clube de fazer anime. E tem uma menina que é basicamente, tipo, fechada no mundo dela, que desenha backgrounds e, tipo, mundos muito bem. Tem uma mina que não se importa com anime, mas ela gosta muito de dinheiro e ela tá vendo uma oportunidade ótima ali. E uma menina rica, de família de atores, que é pra ser atriz, mas ela quer ser animadora. Então as três formam um clube. E uma coisa que é... Cara, Eizouken é incrível. Vai ser... Eu já tinha quase certeza que ia ser o melhor anime da temporada e lendo mangá, eu tenho certeza, porque... Eu acho que vai ser o melhor da temporada. Eu também acho. Tem uma pegada muito interessante da questão da animação, que é a questão da imaginação. E eles trabalham tanto nisso de uma forma que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas é uma coisa que você sente criança, tipo, quando a gente brincava tipo, com os colegas de Pokémon, e você, tipo, imaginava o seu Pokémon ali e falava, tipo, nossa, é isso aí. Então tem uma pegada muito especial. É mágico, assim, o traço provavelmente vai... Não vai ser o traço fofinho, bonitinho, porque o mangá já não é assim. Mas se você gosta de anime, assista, pelo amor de Deus, a gente vai comentar. Eu acho que vai ser um must-watch. A gente, com certeza, no nosso projeto semanal, a gente com certeza leiam tá depois, lá. É incrível. Exatamente, PJ. A gente vai falar sobre isso e vocês vão ter certeza. Vocês podem esperar que vai ter episódios semanais e esse anime vai estar lá. Querendo vocês ou não. Mas vai estar sim. Eu acho que ninguém é melhor pra transcrever essa experiência toda que o mangá. Exatamente. Exatamente. O Mind Game, né? Conhecendo que eu os trabalhos dele, então. Porra. Pois é. Acho que ninguém é melhor pra passar isso pro público da melhor forma possível. Exatamente. O character design, eu tava vendo, ele... Então. Acho que ele é diretor, uma coisa assim, ele foi diretor. Ele tem mão em Sangatsu no Lion e Osomatsu-san. O cara que vai falar... Aí eu boto fé, velho. Negócio doido, né? Ele fez o character design de Saint Onisan. Isso. E ele fez Mahou Jinguruguru também. Ô, Shido, o que tu acha falar? Aí do Eizouken? Cara, eu tô muito animado. Você que diz que tu ama o Yuasa. Eu tô muito animado, tipo, eu não fui tão atrás da história, assim, eu só vi o PV mesmo. Mas em questão de adaptação, eu acho que o Yuasa, ele sabe adaptar muito bem. Ele adapta de uma forma muito única as coisas, sabe? Tipo, ele pegou o Devilman, por exemplo, o Devil May Cry Baby, que... É um mangá de 70 e alguma coisa, 60 e alguma... É muito antigo, assim. Ele fez uma adaptação completamente única, de uma forma completamente... Tipo assim, de todos os animes que eles fazem, eles são muito... É muito diferente. Muito carinho, né? Muito originalidade. É, muito originalidade do que você vê, assim. O Yuasa deixou bem claro que tudo que passa, tudo que passou, né, tudo passa pela mão dele. Você vê que tem um toque do Yuasa, né? Sim. O Devil May Cry Baby, ele tá aí pra isso, né? Pra mostrar isso. É, o traço dele, a fluidez de como as animações funcionam, e aquela, toda aquela coisa. O Tatami Galaxy também é muito disso, assim. Todas as coisas que ele faz, na verdade, né? Que ele faz, desculpa. Mas assim, tem muita originalidade, muito. Uma coisa que muita gente reclama é que o traço dele não é polido o suficiente, mas é uma coisa que. Nah. Que é, tipo assim, é um absurdo falar, porque o cara é um gênio. E dá pra ver no PV de Aizouken que o traço tá maravilhoso. Tipo, a cor do anime tá meio parecendo um marcador, sabe? Quando você marca. Bem marcador de eu achei que ficou de tinta bem mesmo, assim, tá. E eu não sei se foi a mão, eu vou, depois que começar, vou atrás de making of, ou coisa do tipo, pra ver se tá sendo a mão, porque parece algumas coisas, como que foi... Que nem aquela cena do sonho da Haru em Beastars, que foi toda em aquarela, sabe? Eu tô achando que algumas coisas que de Aizouken estão sendo nossa, a mão também. Nossa, incrível. E cara, lindo, eu tô muito animado pra isso. Isso, muito animado. Isso dá um charme. É, leva pra outro nível, né? Absurdo pra série, sabe? Bom... Continua, não, aqui não tem babação de ovo só... do Yuasa. Nossa, bem claro. Demais. É a igreja do Yuasa aqui. É, exatamente. Que fique bem claro isso. Temos Dorohedoro. Que, oh boy. Bom, quem já leu o mangá de Dorohedoro sabe que a história é incrível. Cara, me passa uma vibe muito boa. Eu não conheço nada, né? Acho que dizer eu só que... Eu os PVs. Dorohedoro foi um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Dizer que Dorohedoro é único é bom. Você xingar... Você, não, é você dar pouco importância pra palavra única, porque é... Quer dizer, eu tô falando o contrário, mas é... Exatamente. Nossa, eu nem li ainda, só é que aparece no meu Twitter é... É extremamente singular. O mundo de Dorohedoro, ele é bem único, tanto em como ele funciona, como nas pessoas que tem nele e na cultura delas. É uma cultura que parece até meio alien, sabe? Quando você tá lendo, você demora um pouco pra se acostumar com, tipo, sim. Ok, essas pessoas vivem assim. E, sabe, é o normal pra eles. Foi exatamente esse motivo que me fez demorar pra pegar Dorohedoro pra ler. Eu lembro que eu li 3 capítulos, alguma coisa assim, e eu não engatou, sabe? Era, tipo, tudo muito estranho demais. Mas se tu dá a chance pra história, pra autora te mostrar aquele mundo, você abraça a história de um jeito que você não quer mais largar, sabe? Por isso que nossa, eu tô com expectativas altíssimas. Eu vou ser muito crítico, vou ser muito chato com o anime, porque o mangá é, muito o mangá bem feito, é muito maravilhoso, bem feito. É maravilhoso mesmo. Eles têm que honrar o que a Hayashida Ke fez no mangá. E o cast meio que ajuda um pouco. A gente tem a geração pelo Hayashi e o Ishiro, que ele dirigiu Kakegurui, primeira e segunda temporada. Compositor de série é o Seko Hiroshi, que fez a composição de série de Mob Psycho 1 e 2 e Banana Fish. Meu Deus. Nossa, foi papai. Pois é. Estúdio Mappa, Sarasa Mai, Zombieland Saga, Sakamichi no Apollon. Zankyo no Terror assim, também. É um estúdio que tá acostumado a fazer as coisas mais diferentes. Sim, sim. Exatamente. Eles fizeram... Tem costume fazer coisas meio malucas já. Recentemente eles fizeram Dororo também. É, Dororo. Dororo. Fizeram Dororo. E lembrando que vai ser um projeto... Ele vai ser todo em CG, Rico? Não, ele vai ter partes em CG. Pelo trailer tu vê que tem um pouco disso. Igual como tem em Beastars, né? Só que Beastars é mais isso, nada parecido. Sim. Eu que confundi, desculpa. Ele vai ser bem mais próximo de Beastars do que de uma animação tradicional. É o que mais aparece. E uma curiosidade é que o voice actor que vai fazer o Kaiman é o Takagi Wataru. Ele fez... Um personagem que eu acho que todo mundo vai concordar que é incrível, que foi o Onizuka. Nossa senhora, então, mano. Então, eu acho que absurdo, ninguém melhor do que ele pra fazer a voz do nosso cabeça de que coisa absurda, jacaré. Eu não sabia disso. Simplesmente o mais brabo. O mais brabo. O mais brabo. Jacaré da Pampulha. Mais gordo, mais tranquilo. Então. Enquanto no caso do Kaiman é cada vez mais bombado e comendo mais gyoza. Então, continuando, Tsu, tu tem algum anime da tua lista que tu quer falar? Diz aí. Ah, assim, eu vou assistir umas coisas mais light, tipo Necopara, sabe? Clássico Necoparsa. Tipo, eu joguei um pouco da Visual Novel e, tipo, Necopara, sabe? Tipo, não tem como errar, vai ser menininhas gato bonitinhas atendendo pessoas num café. Pra limpar a alma do dia a dia, né? É, pra limpar a alma. Você não tem muito o que esperar disso daí. Não tem muito o que esperar. Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Necopara. Mas numa outra nota, eu vou assistir Infinity Dendrogan, que é um isekai, que o povo tá... que eu vi um pouco de gente falando bem, e é baseado numa light novel, e o autor, o diretor, ele é o mesmo diretor de Stargate e Akame ga Kill. Interessante. É, tipo, nossa, não... Qual o nome? Qual o nome do... Infinity Dendrogram. Infinity Dendrogram. Saúde! Bem isekai mesmo o nome, né? É, tipo, e o estúdio que vai animar é o mesmo que fez Kimi no Suizou ou Otabetai. Muito bom, aliás. Ótimo. Genial. E o Bug Pop novo, eles fizeram. Tem outro. Porra, ficou foda. Tem um... Ah, peraí. O segundo que saiu agora, né? É, o primeiro é de 99. Eu parei de assistir, não queria ter parado, mas... É aquele que tu tá assistindo falando, sei lá, não é o momento pra eu estar assistindo só sei, agora. Sei. É, não, eu fiz isso com Steins Gate, por exemplo. Eu não terminei até hoje. Tem dois animes aqui na minha lista. Não sei se vocês deram atenção pra eles. Eu costumo também ver assim, esses mais apagadinhos. Vocês viram o tal de Breakers? Não cheguei a ver. Não cheguei a ver, não. Sobre o que é isso? Não. Cara, tava na lista lá do de 2020. Eu não consegui muita informação. Procurei no YouTube PV, não achei. Procurei... sabe, eu não achei nada. Nada relevante. Ah, só que só que era... Eu me chamou atenção esse, mas então, como não tinha nada também, eu não consegui achar nada. Era sobre para atletas, sabe? Caralho. É, velho, eu falei, pô, eu acho que vai ser curto, né? Histórias únicas, sabe, cada episódio. Mas, pô, velho, eu falei, caraca, que maneiro, velho, cadê? Tipo, não tem informação nenhuma, não tem ninguém falando nisso. Diferente. Porque é uma tristeza, porque parece diferente, parece muito bom. É esporte, né, velho? Esporte ganha muito fácil, né, cara? É lindo. Muito bom, cara. E o outro que eu anotei foi o Natsunago, o nome. É um... Tá lá na parte... Se tu entrar no Anishasta, tá na parte curta, né? Porque ele não vai ser um anime de duração normal, né? Por isso que é um curto. Natsunago, eu coloquei na minha lista. Colocou na tua lista? Eu queria assistir. Eu coloquei na minha lista porque eu amei a cobertura. Exatamente. Sim, não, exatamente. Lindo. Né? Eu vi e falei, opa, que é isso aqui? Não vi esse aí, não. Eu não vi também. Cara, não. Eu defendo a lista e falei, o que é isso aqui? Calma aí. Aí eu fui ver que era vai ser um curta, né? Sobre Coming of Age de uma garota, né? Depois de um terremoto de 2016, né? Uma coisa assim. Que ela vai ter que... voltar a ter relações com as pessoas. É uma coisa, tipo, eu li muito por alto, infelizmente. Mas a cover, o poster do anime, eu vi assim e falei, tá, isso aqui é aquela. Isso aqui vai ser aquelas joias que quase ninguém vê e que vai valer a pena. E lembrando assistir, que é um anime original, né? Não é baseado em nada. Então, eu sempre, pra mim, é sempre um ponto a mais. Então... Isso pra mim é um ponto positivo também. Eu gosto também. Agora, um que eu tenho certeza que poucos foram olhar é Jibaku Show. Eu li o primeiro disso aí. Nem vi isso aí, não, velho. Moleque da privada? Ah, eu vi, eu falei assim, isso aqui... Ele tem muita cara de ser shoujo beijo, sabe? Com certeza. Assim, eu li os dois primeiros capítulos do mangá e mais ou menos... É, eu concordo com a Ghost. Então, me chamou um pouco a atenção... Pelo cast do pessoal, o diretor vai ser o diretor de Kuzuno Honkai e Gakugurashi. Eita, Kuzuno Honkai, cara. Composição. Bagaceira. Composição de série. Vai ser o mesmo cara de Kaguya-sama. Eita. O Nakanishi Yasuhiro. O estúdio vai ser Larche, que é o estúdio de Asobase. Nossa senhora. E Momusu. Mas o que me chamou mais atenção ainda é essa parte que vocês vão adorar. Que é justamente os voice actors dos personagens principais. Quem vai fazer o Hanako-kun é Ogata Megumi, que fez somente Hikari Shinji e a Sailor Moon. Meu Deus, rapaz. Nagito Komaeda e Misugi Kumagawa. Grande Komaeda. Exatamente. Caraca, e velho. A outra voice actor, que é a que vai fazer a personagem feminina, é a Yoshiro Nene. E ela fez a Nezuko. Não, vai dar. A personagem chama Yoshiro Nene. É a Kitou Araki. E ela fez a Nezuko. Esse anime tem muita cara de seu anime que o Takada vai curtir muito. Eu olhei pra lá pra capa e falei com ela. Pois é. Eu adorei o Eu acho que eu vai passar crack, batido, também. Pelo menos de início, mas sabe aquela comunidade, tipo, da época do Tumblr, que só fazia gif das coisas que achava? Então, vai ter. Exatamente. O molecada do Homestuck, tá ligado? Vou pedir ajuda da Ghost, que leu também. Eu li o primeiro capítulo desse próximo anime. E uma coisa que eu achei muito boa... Isso. Tem uma atmosfera muito boa, tipo, artística, sabe? Tem uns detalhes, assim, bonitos. Tem, tipo... Sim. A estética é muito, muito, muito, muito bonita. Eu acho que o PV tá muito bonito também. Sim. E tem umas coisas legais, assim, mas... O humor eu achei mais ou menos. O enredo... Ele é esquisito, sabe? Tipo... Ele é estranho e eu acho que o humor é aquele humor extremamente japonês. Ele é. E, tipo... precisa um pouco do surrealismo, sabe? Do que tá acontecendo. Eu acho que vai ser uma boa experiência pra anime, na verdade. Se for bem traduzido pra anime. Eu acho que ele vai ser muito um anime que você vai ver, tipo... A vibe vai ser legal, a animação e a parte visual vai ser boa, mas você não vê muito pelo enredo, assim. Talvez uma piada ou outra. Será que ele combina ser um anime de 24 combina. Minutos? Combina, eu acho que combina. Combina. Eu sei lá, meus 2 centavos sobre esse anime aí, eu acho que vai ser mais do mesmo, sabe? Tipo, no sentido de... bem anime de temporada mesmo, não sei se isso... Pois é, eu achei... Eu vou assistir basicamente pela Ogata Megumi, que eu adoro a voz dela, e ela como... Ela fazendo voz de personagem masculino é muito gostoso de ouvir. É muito bom mesmo. Megumi Ogata é um ícone do caralho, se eu pudesse abraçar ela. Ela é muito foda. Tem mais algum anime que você chama? Deixa eu ia falar de... Porque eu acho que talvez só mandar, o Fico ia falar disso, talvez. Eu acho que o Shido tinha também. Mande aí. Que é Runway de Warate. Que é Smile at the Runway. Runway que vai... A gente tava falando sobre... Eu não sei qual... Minha memória é uma bosta. Mas pra mim vai ser a gema escondida da temporada. Porque... Qual anime? Qual Runway de Warate. Que é Smile at the Runway. Eu li o primeiro capítulo. É um shounen de moda. É, de moda? Eu não vi isso aí, não. Eu li o primeiro capítulo. E apesar de uns probleminhas, assim, tipo... Bem pequenos de personagem e tal. De protagonista meio pau no cu. Putz, eu vou amar essa merda, porque é basicamente mais só você primeiro, só o primeiro eu não aguentei, tipo, eu não vou ler mais, porque senão eu vou ler tudo nessa porcaria agora. Basicamente... Eu comecei a ler antes de ter anunciado o anime, e eu li, tipo, bastante, é eu li bom, até o atual. É, confia, pros nossos outros amigos aqui, é basicamente sobre uma menina que quer... O sonho dela é desfilar na Fashion Week de Paris. E... Caralho. Só que ela, tipo... Caraca, isso me passou batido. Só que o problema é que ela tem 1,58m. Com 17, 18 anos. Exatamente. Que perfeita, velho. E aí ela, tipo... Pois ela é. Ela não vai crescer e mais, ela basicamente. Encontra na sala dela um moleque de origem super humilde, super ferrado. Super, tipo, moleque que você faz bullying, assim, que você ignora. Que, basicamente, tipo... tem um sonho, mas ele não pode, porque ele é pobre, basicamente, de ser um designer de roupas. E os dois se juntam. Meu Deus. Pra, tipo, elevar um sonho do outro, sabe? Então é. Ah, velho, eu gostei disso aí. Achei. Nossa, eu quero muito ver isso, velho. Ela é filha de um dono de um estúdio. Isso. De um dono isso, de uma isso, agência isso. de modelo. Que é bem absurdo, isso. Então ela tem bastante dinheiro. Ela tem bastante dinheiro. E se eu não me engano, ele não trabalha com alguma coisa de moda já? Faz o moleque principal? Com os pais não, dele? Não, não. Ele, é, tipo, ele, a família tipo, dele? Tanto que ele decide não ir atrás disso, porque ele precisa trabalhar com outras coisas pra sustentar as irmãs dele, que, tipo, são melhores, entre aspas. Ah, tipo, elas têm um futuro melhor do que o meu, então eu vou me sacrificar e tal. Foda, vai ser foda. É bem legal, Seth. É bem legal. Nossa, eu quero muito assistir isso. Podem confiar. Eu que já li, tipo, bem à frente de facilmente o primeiro. Eu li o primeiro arco, basicamente, e segundo um pouco, vai ser bom. Se fizerem bem bacana, vai ser bem legal. Nossa, fiquei animado. Só que, trazendo um pouco sobre o cast, a direção vai ser o mesmo cara. O cara não fez nenhum trabalho de direção relevante. Esse que é o problema. Ele foi K-Animator em Monogatari Second Season. Eita! Mas direção em si, ele não fez nada. Ah, mas é bom começar por em algum lugar, né? Eu gosto desse sentimento da pessoa ser nova. Eu gosto muito de dar chance pra gente nova. Eu acho que ele já foi K-Animator, ele já tá na indústria também tem um tempo. Então, alguma experiência ele tem, sabe? Qual estúdio que é mesmo, Rico? Uhum. Estúdio Ezola. Nossa, que foi Sugar Life isso, e Sonandeska. Cara, todos os estudos de hoje que vocês estão falando, tipo, eu nunca ouvi falar, tirando o mapa que a gente falou hoje. Cara, esses estúdios aí, velho, meu Deus. Pois é, esse fez tipo 3 animes só. É bom tá ligado, contando com esse que vai lançar. Pois é. Cara. Happy Sugar Life e Sonandeska. É tipo o que eles já fizeram. Mas Happy Sugar Life e Sonandeska, tipo, Happy Sugar Life eu não assisti, mas eu vi gente falando que é bom. E Sonandeska é muito bom, tipo, é muito bom. Happy Sugar Life tem uma estética muito bonita no anime, eu achei. Eu vi, tipo, 3 episódios, achei, tipo, bonito. Happy Sugar Life eu acho muito interessante. Eu comecei lendo o mangá, tipo, bem antes de anunciarem o anime, quando, tipo, a tradução tava lá pelo capítulo 5 ainda. E. Assim, ele tem uma estética até que é bem... Eu não sei como explicar direito, mas sabe essa estética de, yandere, pessoa com actual problema mental sem ser romantizado? É bem assim, porque a protagonista é toda fofinha, mas quando, tipo, ela tá séria sobre as coisas que ela faz, ela fica... ela mantém aquela cara fofinha dela. Ela não quebra num Gesugal igual a Yuno de Mirai Nikki fazia. Uhum. Ela mantém aquela... Toda... Os gestos dela, toda a aparência fofinha dela. Só que você... A ênfase que dão é nos olhos dela e quão vazios eles parecem. Caralho. Isso pra mim é muito foda. Eu, hein? Foda. Continuando. Eu gostei. Continuando. O compositor de série vai ser o mesmo cara que... fez a composição de Luckstar, Itsugi no Shaika e o primeiro Caralho. Do Massa. Caramba. Então o cara tem um pouco de histórico já com coisa. É. Caramba. Agora, o anime que eu acho que... Tá, eu tenho certeza que colocaram na lista. ID Invaded. Eu coloquei. Eu botei, mas tirei porque sabia que o Ricardo ia falar. Então. Eu não faço ideia do que vai acontecer, eu não faço ideia sobre o que é, mas parece muito foda. Também não faço. Mas o que me pegou... foi simplesmente o cast é absurdo. O diretor, Aoki Ei, é diretor de Fate Zero 1 e 2 e cara no Kyokai. Nossa senhora. É tipo, só Fate Zero e eu acho que um ou dois dos filmes de cara no Kyokai. O compositor de série é o mesmo cara que criou Hyo no Raisha. Meu Deus do céu. Qual o nome do anime? É aquele The Dragon Dentist. Tá, deixa eu procurar. É muito bom. Eu assisti ontem... E, assim, é incrível. São 2 episódios de 45 minutos. Incrível, incrível, incrível. É, Kill the Dragon. Se esse cara... Ryu no Raisha. Tá, vou procurar agora. Ryu no Raisha. The Dragon Dance. Isso. Exatamente. Se esse cara, que criou essa história tão maravilhosa, The Dragon Dance, tiver fazendo realmente... Tiver fazendo, não. Ele tá fazendo a composição de série, então o enredo vai ser bem fera. E o estúdio que vai fazer é o Estúdio Nas, que... ele foi assistente em Recreators, e ele fez bastante, tipo, eles ajudaram bastante na animação de outros animes que são bem meia boca, então essa é a única parte preocupante do negócio, é que o estúdio que tá fazendo não é dos mais reconhecidos. E só pra corrigir a informação que eu dei, tipo, Infinity Dendrogram é desse mesmo estúdio aí do anime que você tá falando agora, de ID Invaded, o que eu tinha falado antes era o estúdio Necopara, que é o mesmo de Bug Pop, do Bug Pop novo. Esse vai sair agora, esse Ryu no Raisha? Não, já saiu. Ryu no Raisha já saiu. Ah, tá. Eu tô viajando aqui. Tá. Outro anime que eu achei interessante é Kutei Dragon. Sim, tem na minha lista. Eu tava achando que era esse. É, o nome parece. Parece não, na verdade. É porque parece esse negócio de bichos voadores malucos. E que o Tenno Dragons tem essa vibe também. É um anime 3D, do estúdio Polygon Pictures, que é basicamente especializado em 3D. Fizeram Sidonia no Kishi, a Jin, a trilogia de filmes do Godzilla, que saiu na Netflix recentemente, que é bem mais ou menos. Não chega a ser muito não bom. Não cheguei a ver. É bem completamente por fora da história do Godzilla, então, sei lá, eu achei interessante, mas, sei lá, não tem muita coisa assim pra falar, né? O diretor é basicamente o diretor in-house dos caras, porque ele foi assistente de Sidonia no Kishi e Blame, que é um filme que eles lançaram recente. O compositor de série é o mesmo de Katana Gatari, o Shuno Kyudai e Konosuba 1 e 2. Caralho! Foda. E a música... quem vai fazer a soundtrack é o mesmo cara que fez a soundtrack de Shigatsu e Arakawa. Nossa senhora, mano. Então... Brabo! E, bom, depois que eu assisti Hoseki no Kuni, eu dou chance pra todo anime 3D. Então, Hoseki no Kuni deu esse soco na nossa cara, né, velho? É, deu um tapa na cara assim, ó, meu filho, acorde aí que o futuro é agora, meu velho. O futuro é agora, exatamente. Tem mais algum anime aí que vocês vão falar? Eu ia falar de Meirin Abyss, que... Ah, o filme, né? Eu vi o Meirin Abyss, que, enfim, Meirin Abyss é meu mangá preferido, então, né? Abyss! Ele é muito bom. Enfim, esse arco, tipo, o filme agora vai tratar de um arco que ele se passa na quinta e na sexta camada da... Isso não é spoiler, tá, gente? Do abismo, né? E, cara, esse filme... Simplesmente o melhor arco. Ele é o melhor arco, ele é o ponto alto do mangá até agora, assim. Vai introduzir dois personagens. Ou baixo, né? Bom, galera, esse foi o primeiro e último episódio de Quarto. Já começamos terminando bem aqui. O estúdio que vai fazer é o mesmo estúdio que fez o anime, que é o Kinema Citrus, que não tem nenhuma outra coisa Kinema muito... Que eu conheço, pelo menos, muito chamativo, assim. Eu dei uma olhadinha por alto do que ele fez e não tem tanta coisa assim. O diretor é o cara que ele fez o storyboard de Chobits. Ele fez o storyboard de Gunslinger Girl também. Ele é o diretor de Monster. Então, tipo assim, ele tem uma carga violenta nas costas. Caraca. O cara é pesado, foda, né? Ele fez storyboard de Trent Blood, ele fez... Enfim, ele foi o diretor de Made in Abyss também do anime. Do anime, né? O anime, a primeira temporada. E, enfim, ele fez o... Apesar de não ser um dos melhores de feitos, ele fez storyboard de Apócrifa também. Só que os episódios que ele fez, inclusive, são muito bons. 10 e 19. Porque, tipo, se fosse um dos últimos episódios, é de, tipo, o 21, que é o da Briga da Talante, velho, esse episódio da Briga da Talante é foda. Mas, assim, isso, como ele fez storyboard, então, tipo assim, porque o ruim de Apócrifo é o roteiro, né, mas a animação realmente. É do caralho. A animação é incrível, a animação de Apócrifo é incrível. Só uma coisa, né? Sobre o Kinema Citrus. Eu não conheço muito o Kinema Citrus. Eles fizeram Barakamon. E eles são um estúdio basicamente de coisas slice of life fofinhas. Mano, Barakamon é muito bom. Eles fizeram Gushumon, o Saga de Ska, e Yuyushiki, bravo, que é Hidden Gem total. Ninguém lembra de Yuyushiki. Eu fico muito triste porque é muito bom. E eles fizeram Revolve Starlight. Brabo! Quem conhece, mano, eu toda semana comentava no Twitter disso. Toda semana. Eu sou o maior fanboy brasileiro dessa porra. corretíssimo. Eu queria, só antes, só pra aproveitar que o Shido trouxe sequel, só lembrar que temos duas coisas muito importantes nessa temporada, que é finalmente a quarta temporada de Haikyuu. Se você gosta de shonen... Genial. Meu Deus, vai ser maravilhoso. A terceira temporada pra mim é... Gente, quem não assistiu Haikyuu, assista Haikyuu, pelo amor de Deus. A terceira temporada é simplesmente uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. E outra coisa que é lindo. Que eu não vi o anime, então você vê o anime ou lê o mangá, pra mim tanto faz, mas acho que é muito importante ressaltar, e acho que o PJ vai me ajudar aqui, é Quintessential Show Quinto Plus da segunda temporada. Que é. Quinto Plus é foda. Eu tô querendo puxar a primeira, né? Que eu sou o leitor do mangá. Cara, é um mangá que pega muito de surpresa, né, velho? Você, eu comecei a ler porque tinha uma galera lendo. Eu falei, pô, sei lá, eu tô nessa vibe de ler mangá, vou pegar isso aqui pra ler. E eu acabei completamente absorvido pelo mangá, porque são as quíntuplas, né? E elas são muito únicas, sabe? Sim, é muito legal, cada, é cada muito uma bom. É muito única, cada uma tem a sua característica e, tipo, todas elas são muito cativantes. Exatamente. E o mais importante, cara, que pra mim é o melhor, o cara consegue fazer um harem interessante. Pois é. O que é difícil, sabe? O Haruba é, dele ele, é foda. Ele não é forçado, sabe? Muito forçado. Não vou falar que não é totalmente forçado, porque, né, tem pode, principalmente no começo, assim, mas tem umas... Tem umas conveniências assim, dessa hora, né, que contribuem pra chegar naquele ponto. Só que, assim, principalmente a segunda metade do mangá até onde tá saindo é muito bom, velho. Você entra ali na história e vai embora, porque é muito, muito, muito legal. E a Nina é best girl. Eu diria que é um passo adiante pro futuro de rom-com, assim, de comédia romântica. Nem, eu acho que nem é comédia romântica. Tomara, pra mim, por favor. Pra mim, Quintuplets é basicamente um drama romântico, porque... É absurdo. Sim, é a casa das cinco mulheres, pô. Puta merda. A casa das cinco mulheres. Literalmente isso. Literalmente. E era só isso que eu queria falar, porque... Eu acho muito engraçado como o Ronco se perdeu. Manda aí, eu só queria falar que os dois são importantes, mas termina porque Quintessential nunca é demais. Nunca é demais. São cinco, né? Sim. Por mais que sejam cinco não é demais. Nesse caso. Cinco não é demais. Eu acho muito engraçado como o estilo Ronco se perdeu. Que, tipo, quem basicamente criou foi a autora de Rama. Yurusei. Né, Yurusei. Não, Yurusei, que foi o nome do mangá. É, o nome do qual o nome dela mesmo? É, Rumiko. Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi. A lenda Rumiko Takahashi. Nossa, Rama meio... Eu não lembrar o nome dela. Rama meio, eu assisti todo. Eu peguei pra assistir no ônibus, no trem, porque... quando eu pegava o trem pra assistir mais episódios, eu levei mais de 3 meses assistindo esse ano. Mas aí, que experiência, gente. Meu Deus, é muito gostoso esse anime. Tipo, basicamente, a Rumiko Takahashi, ela definiu o que ia ser Hong Kong, o que ia ser esse estilo com o Urusei Yatsura. Foi o que definiu, basicamente. E, tipo, de lá pra cá, ela veio ainda, com os outros animes dela, continuando com essa definição. Mas, sei lá, acho que dos anos 2000 pra frente, meio que se acabou o negócio. 2010, na verdade. Foi muito pro Eti e menos pra parte romântica do negócio. Eu acho que a Quinto chegou num momento muito, muito, muito bom. Nesse sentido. É, foi meio redefinir um pouco. Voltar um pouco às raízes, talvez. Mas então, eu não li e não vi o anime ainda, então não tenho muito o que falar. Então, pra agora a gente seguir, porque já seguir? Não, peraí, cara. Diga então. Não, faltou eu. Faltou o que eu vou assistir, né? Manda meu rap de fire aqui do que já foi falado. Magia Record, Neko Parsa, Dorohedoro, Eizou Ken, agora... Quase falei, quase dei spoiler aqui. Próxima temporada vai ter um anime que eu tô esperando muito tempo, com muita felicidade, o meu anime de review de puteiro. Ishizoku Reviewers. Eu esqueci dele, velho. Ishizoku Reviewers. Sobre um humano, um elfo, uma pessoa anjo de gênero indefinido e qualquer outro personagem que estiver lá indo pelos puteiros ao redor da cidades que eles visitam em aventuras e fazendo reviews deles. O bom é que é sincero, né? Não tem o que esconder, não tem o que deixar por cima pra ficar bonitinho, não. É review de puteiro. E é hilário. O próprio PV já mostra que o negócio é review de puteiro mesmo. Tipo, é genial. É review de puteiro. É, como eu falei, eu tava um pouco, como a gente tava falando antes, que eu tava um pouco pé atrás, mas eu tava, né, pensando muito sobre o post desse anime e vendo que eu poderia falar sobre ele. E depois que teve aquele caso lá de Fire Force, da galera falando daquela personagem lá, né, forçando a barra, aquela merda lá, e depois eu pensei, pô, pelo menos o Shizuku Reviews, ele é sincero no que ele quer, né, tipo, exatamente, vamos falar sobre isso, mas vamos fazer sobre isso, não pegar todo um plot e ficar depois escondendo, querendo fazer essa porra daquele tio nojento lá, sem sentido, né. É putaria, é sobre transar, tem infinitas piadas sobre pinto, tem um puteiro que um personagem não pode entrar porque o pau dele é muito grande e as meninas fadas não aguentam, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que absurdo, esperem véio. De tudo, tá. De tudo vindo de Shizuoka Mifune. É uma viagem principalmente, fantástica. Principalmente que o diretor, ele dirigiu Miru Tides e foi diretor de um dos episódios de FLCL Progress. É, isso. Ai, que eu ia falar, nossa, eu abri aquele tava aqui. Ah, e o character design, eu vi que ele é de Love Hina e sei quando coisa. Aham, esse tá no lugar certo. Lugar certo. O cara tem costume já, então. O cara já sabe, vou escolher o maluco certo. Nossa, ele fez Witchblade também. Cruz credo. Por último, um que acho que eu... Tem um... Ah, fala aí, fala aí. Desculpa aí. Fala, Gusto. Ah, provavelmente é a mesma coisa. Não, é por último um que só, acho que só eu vou ver, que é o remake de Majusushi Orphan. Que é um anime que começou nos anos 90, foi até 2003, e agora vai sair um remake dele pra comemorar, tipo, o aniversário da existência dele. E eu tô muito afim de ver, especialmente porque eu não sou tão fã da adaptação antiga, apesar de que eu acho a história bem legal. Espero que acerte, então, né? Fala um pouco sobre, porque eu não faço ideia também. Eu não faço ideia também. Cara, assim... comentado aí. Mas o Sushi Orphan é bem anime de fantasia dos anos 90, sabe? Ele captura bem essa essência. E é sobre esse cara chamado Orphan. Aliás, por inglês foi traduzido como Sorceress Stabber Orphan. Nossa. Bem anos 90? Manuel? Bem anos 90. A gente começou em 94 e acabou em 2003. Caramba. É, espero que agora acertem, né? Pra fazer a galera feliz aí. Assim, ele já tem um fandom relativamente grande, pelo menos no Japão, de Orphan. Tipo, é bem legal, mas é tipo bem fantasia antiga, é bem datado, bem, né? É, não digo que é datado, mas ele passa bem essa energia de, tipo, os personagens têm uns motivos meio rasos pra ir numa aventura, mas ainda acaba se desenvolvendo bastante, tipo, a aventura acaba sendo uma coisa bem interessante, e ela tem um objetivo final, não começa só com eles vagando por aí e eles esbarram em alguma coisa. Tu me falou isso, me lembrou muito a vibe daquele, o Shio Totoro que saiu... Foi velho, passado, o anime, né, novo, não, faz tempo pra cacete. É, faz tempo pra cacete que saiu. Oi? Mas o Shio Totoro novo faz tipo 2015. Não, eu tô falando. O mangá é de 80, eu acho. 86, talvez. O mangá é de 80. Não, eu tô falando do último anime. Então, é 2015 e 2016. Ah, tá. Porque, mas eu me lembro que quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, velho, isso aqui é anos 80, 90 purinho, sabe? Mas é muito bom. Muito bom. É bem. Desse estilo mesmo. Muito assim, né? Muito doido isso. Aí a Ghost falou, eu lembrei dessa parada. Mas então, mais alguém quer falar de algum anime? Dessa... Acho que já falamos bastante. Já falamos bastante, né? Qual é o outro? Oshiga Budokan Ite Kuretara Shinu. Eu acho que ninguém deu... Não, você falou agora. Não. Pois é, que é basicamente a história de uma garota chamada Eripyo, que ela é uma... fã de idol maluca, tipo, completamente louca. Ah, eu vi. E ela é fã aí, de uma idol chamada Mina, que é de uma dessas bandas, tipo, super low ranking, que faz show em lugarzinho underground, tipo, ela é, tipo, super no começo, sabe? Ela é, tipo, super do povão, essa idol. Só que ela é, tipo, completamente fã, louca, descabelada, basicamente ela vai se dar de tudo até que ela consiga tocar no Budokan. E quem conhece um pouco de cultura japonesa sabe que Budokan é o ápice. Budokan é nervoso, né? Budokan é o Maracanã, pô. Qualquer banda é Budokan Maracanã, basicamente. Só que o que me chamou a atenção, além disso, é que o PV é bem engraçado. E a direção vai ser do Yamamoto Yusuke, que é o cara que dirigiu NHK. Nossa, NHK é bom, que anime foda do caralho. A composição de série é do Akao Deki, que fez a composição de Noragami, Arakawa Under the Bridge e Flying Witch. Brabo. Flying Witch é outro, Brabo. O Hidden Gem aí, que é Flying Witch bom. É ótimo mesmo. A música vai ser pelo Ryuga Moe, que fez a música de Steins Gate Zero. Nossa. Estúdio 8-bit, que é o de Yamano Susume e Eden of Grisaia. E uma curiosidade é que a VA, a voice actor da Eripyo, é a Feirous Ai. ela é meio egípcia, meio japonesa. Nossa! E ela fez a voz da Sakura. Exatamente. Recomendo procurar a foto dela. Ela é muito bonita. Tipo, ela tem um visual muito diferente pro aquele visual de voice actor japonês que a gente tem costume. E ela fez a voz da Sakura Hibiki, de Dumbbell. Nossa! Ah, meu Deus! Eu amei essa dubladora. Eu amei quando assisti Dumbbell. Eu também, velho. Gostaram, pois é. Dumbbell, e ela vai fazer a voz da Ripio, e ela tá... Nossa, mano. Fiquei interessado, velho. Aí, me ganhou na procura aí. Nossa, olha o robô. Assim, eu cansei de assistir anime porque tem uma voice actor que eu gosto, ou um estúdio que eu gosto, ou um diretor que eu gosto. Normalmente o pessoal vai pela direção e tudo mais. Mas eu vou muito pelo estúdio ou pela voice actor também. Essa VA é muito boa. Muita coisa. Ela é muito boa. Às vezes tem VA que carrega anime. Com certeza. Vamos. Eu acho que vai ser engraçado, porque é um setting bem diferente, vai ser bem interessante. E como o estúdio tem esse costume de fazer animes mais calmos, como Yama no Susume, eu acho que vai ser bem interessante como eles vão trabalhar tudo isso, sabe? Nessa parada meio underground. Nessas. Essa coisa meio de bairro, sabe? Uhum. De cidadezinha pequena. Acho que vai ser bem engraçado, vai ser bem legal. Provavelmente vai ter aqueles personagens bem caricatos da região, sabe? Acho Entendi. Que isso vai ser interessante. É, muito bom, muito boa a proposta. Eu vi o PV, tu falou depois, eu lembrei, né? E eu gostei do PV, eu achei muito emocionada a protagonista, né? E eu acho que dá pra tirar uma risada. É, isso aí. E agora, sendo essa VA, agora que eu me toquei, eu falei, não, eu acho que vale uma chance, sim. Acho que dá uma chance. E é basicamente isso que eu reuni de info sobre os animes, eu acho que foi uma boa, gente. É, eu já falei de todos. E deu pra todo mundo comentar um pouco. Eu também falei, porque eu comentamos queria. Bastante. Tem um, que é Darwin's Game? Não, isso aí eu li, eu fui preconceituoso, eu li o nome e falei... É, pois é, o cast é bem meia boca, é tipo, totalmente meia boca, o diretor não fez nada, o estúdio fez... Recentemente fez Grambelm. Grambelm é foda. Você respeite Grambelm. Pois é, eu ouvi falar que era bom. Eu só não assisti, por isso que eu tô muito bom, falando é muito assim. É muito bom, é muito bom. O estúdio fez Grambelm, mas o compositor de série também não fez nada. Só que a história parece ser interessante, mas é aquela história interessante que parece ser, tipo... É anime de pseudo-intelectual. É anime de pseudo-intelectual que vai postar no Twitter sobre como eles são mais espertos que todo mundo e que todo mundo devia assistir Darwin's Game. Perfeito. A Ghost simplificou tudo. É basicamente... É o Death Note do Otaku Moderno. Meu Deus. Nossa, mano. Vou ver e te aviso. Eu não queria deixar de citar, porque tá na lista aqui. Longe. Eu só deixei, tipo, vou deixar aqui pra ver se alguém fala. Deixa do ladinho aí agora, vai. Vai ficar de canto. Melhor, o último do último agora. O último mesmo. Vou até me falar bem por cima. É um que eu queria comentar sobre, que eu li o mangá. Eu achei interessante a premissa pra assistir quando eu quiser me acalmar e não tinha nada pra fazer. É um que chama Itai no Iwa Nanade Bogyoroku Boro. Ah! Título longo pra cacete, eu tenho dislexia. Enfim. É sobre duas amigas da escola que elas jogam MMO juntas. E uma, ela usa só escudo. Ela usa um escudão e ela pôs todo o status de defesa. Ela tem medo de dor, isso. Caramba. Aí ela bota todos os stats em defesa. Genial. Eu e PJ jogando Final Fantasy. Mas é isso, quero falar bem por cima mesmo. É bem simples, bem slice of life. Garotas fofinhas sendo fofinhas. E bora pro próximo. Olha, esse tem chance de ser interessante, que é do mesmo diretor de Bakuto Test. Opa. Bakuto Dash é bem engraçado. Bakuto Dash é muito engraçado. Marcou a minha adolescência. É bem engraçado. Marcou a minha adolescência. Pois é. O cara, por sinal, dirigiu Tatsugaru Otome. Também. Caralho. Ex Amnesia. Os caras dirigiu umas coisinhas bem doidas. Bem completamente diferentes, sabe? Bem, isso é bom, né? O cara tem um leque bom aí. Cara, exatamente. Ele tem coisa com Monogatari também, tá? Ele foi episódio directo, se não me engano. De algumas coisas de Monogatari. Nossa, é episódio de Monogatari. Muito bom saber. Muito bom saber. Fã convicto de Monogatari aqui. Nossa. Nossa, completamente. Então, pra gente continuar agora, né? Que eu acho que a gente falou muito sobre a próxima temporada, né? A gente nos chama bastante coisas que nós queremos ver. Inclusive, fica aí pros ouvintes que nós estamos planejando fazer um podcast semanal com... alguns animes que a gente deve comentar, né? Que a gente deve fazer a votação e ver quais que nós vamos assistir pra comentar semanalmente. E temos também o resto de 2020, né? Que a ideia, como ia ser um podcast fim de ano, era falar sobre 2020 no geral. Diz aí quem o Flex. Diz aí o que tu viu aí no decorrer de 2020 que tu acha que vai sair. Então, eu... Vai ser bom. Primeiro que eu não vou falar de nenhuma sequel que vai sair, mesmo que não tá com um ano ainda. Tem porque muita tem sequel. Pelo menos 20 coisas que eu separei que eu quero muito ver. E eventualmente eu vou falar quando começar a lançar. E eu imaginei que o pessoal ia trazer outras coisas que vão lançar esse ano, tipo Evangelion 3.0 mais 1 e o Mozart. Esse tá aqui na lista com muita felicidade. Enfim, então eu trouxe três coisinhas. Eu não sei se a gente vai falar um de cada vez, ou enfim. Mas um que eu trouxe que vai ser totalmente um anime pra mim, se chama Otikoboro Fruit Starter, que é um slice of life do criador de um anime que lançou em 2014, eu acho, chamado Hanayamata, que eu amo de paixão. Não conheço. Hanayamata? É maravilhoso. Que o Hanayamata é basicamente sobre um clube de meninas que aprendem uma dança tradicional japonesa. E é maravilhoso. Opa, é um dos meus animes favoritos. E é um slice of life dramático incrível. E esse anime vai ter o diretor da primeira adaptação de Hatch the Combat Butler, que eu gosto muito, que é muito engraçado, recomendo pra todo mundo que gosta de paródia. E é do estúdio que fez Hinamatsuri em 2018, que é absurdo também. Hinamatsuri tem uma animação ótima também. E é basicamente sobre um dormitório onde só tem basicamente idols fracassadas. Tipo... Deve ser muito bom. O enredo se dá no fato de que eles vão demolir esse dormitório que elas moram e elas têm que conseguir tipo 1 milhão de ienes ou alguma coisa assim. E basicamente o plot é isso. E eu tenho certeza do anime, vai ser Otikoboro Fruit Start. E é totalmente a minha vibe. Eu confio demais no criador de Hanayamata. Tem muita tua cara, meu. E vai ser ótimo, é isso aí. E eu vou passar antes de falar dos outros dois. Acho que a gente falar um de cada ia ser melhor. É isso aí. É, assim, eu acho que, né, a gente, o ideal é a gente pular as sequências aí, que só aqui na minha lista eu tenho 1, 2, eu tenho 5 sequências. Só vou citar aqui pra não falar, porque senão vai ficar muito tempo. Vai ter a sequel, a S2 de Kobayashi-san, né, Mage Dragon. Vai ter a F2 das Quintuplas, né, já foi, a gente já falou. Vai ter a F2 de Dr. Stone. Sim. Né? Vai ter a F2 de Hataraku Saibou, né? Hataraku Saibou. E de Megalobox. Tem a Season 2 também de ReZero. Sim. É, de ReZero. E a de Promises Neverland também. Que eu não assisti o primeiro. Filme de Kimetsu no Yaiba. Season 3 de Golden Kamuy também. Filme de Kimetsu no Yaiba, sim. É, tem muita sequência. Tem Heaven's Feel 3. E não podemos esquecer segunda season de Zombieland Saga. Esse aí é foda. Zombieland Saga. Nossa, bom demais. Zombieland Saga vai ser incrível. Ah, e vai ter aquele também do Herói Estuprado. Não. Esse aí eu já tô ligado, eu nem botei o nome, eu passei a cara, falei, não vou falar sobre isso, não. Vai ter Mushoku Tensei. Vocês são ligados? Não, não. É basicamente quem o mangá, a novel, o mangá que criou o gênero Isekai. É tipo o Isekai de verdade. Carlos Isekai. E o mangá é bom. O mangá é bem bom. Eu li o mangá e é bem bom. Se for igual o mangá, se for próximo do mangá, promete. O PV do anime tá muito bonito. A animação parece muito boa. Então... fica aí a dica pra vocês. É Mushoku Tensei. A história é bem legal. É bem legal. Tem aqui 1, 2, 3, 4. Tem 4. 2 eu não devo falar muita coisa, até porque não tem muita informação, né? Um deles é Pluto, que eu nem acho que vai sair em 2020. Eu li em algum lugar que vai sair em 2021. E vai sair em 2021, provavelmente vai ser o melhor em 2021. Eu vou puxar saco mesmo, porque é Pluto. O autor é uma lenda, né? Urasawa é um monstro, cara. Um monstro, né? Qualquer um que já leu qualquer coisa dele sabe que ele não é pouca merda. O monstro é maravilhoso. O cara é incrível. O outro que ficou nisso aí de que é continuação, não é spin-off, é o SSSS Dainazeon, né? É, Dainazeon. Tudo indica que vai ser, tipo... mais ou menos os mesmos personagens, mas tipo em outro contexto, em outra. Sim. Eu tô hypado. Eu também. Que no caso é, entre aspas, sequel de Gridman, né? Que Gridman, infelizmente, quase ninguém viu e é absurdo. Infelizmente. É um must watch, velho. Eu ainda, tá absurdamente incrível. Esse anime é absurdamente incrível, eu tenho que ver. Velho. Nossa, tem um chá develop. O Gridman foi um negócio que me pegou completamente. É um chá develop muito bom. Sim. É muito bom. Sim, o final de Gridman, não o final, o chá develop da personagem lá, tipo, até o final é absurdo demais. Vocês falaram do anime mais importante que vai vindo aí? Não, ninguém falou de Brand New Animal ainda. Calma, segunda temporada de Hero Camp. Ah, mas é sequel. É, sequel vamos só citar, né? Porque senão vai ser aqui até amanhã. Mas tem um que tá há muito tempo, que é um da Ufotable, que é Girls Work. Tá há muito tempo anunciado. Eu vejo há muito tempo como to be announced pra... Ninguém sabe a data, quando vai sair. Tá há muito tempo e ele parece ser muito bom. Eu lembro que eu vi um PV dele, eu tenho quase certeza. E o traço me chamou muita atenção também do anime. O Ufotable é... confia, velho. Tem que confiar nos caras. Literalmente é a única empresa que pode sonegar imposto. Não pode. Ei, para. Falando, uso o dinheiro do meu imposto pra fazer anime sonegar bonito. Sonegar é a última defesa. Eu queria, falando em que o Rico falou de animes que estão no To Be Announced pra sempre, acho que é importantíssimo trazer à tona. Será que 2020 é o ano que sai Inferno Cop 2? Porra, tem que falar. Mas já saiu o chama Space Patrol Luluco. Não. Space Patrol Luluco é ciclo espiritual. Eu quero meu Inferno Cop 2 aqui, Trigger sendo o Trigger total. Ok. Se não, assistam Luluco, senhoras, por senhores, favor. Vamos lembrar aí. Senhoras e senhores, venho aqui com um anúncio importante que eu não sabia, mas vai ter um anime de Kemono de Ren em 2020, aparentemente. Kemono de Ren, não conheço. Fala aí, eu acho que eu li um pouquinho sobre. Kemono de Ren, ele começa um pouco estranho. É sobre. Foca nesse garoto que o apelido dele é Dorotabo, por causa daquele yokai japonês lá. E por algum motivo, ele sempre fede, isso é meio que uma coisa que todo mundo concorda. E desde que os pais dele morreram, as pessoas do vilarejo em que ele vive não tratam ele direito. Então, tipo, outras crianças vão pra escola e ele fica lá trabalhando no campo. Até que chama um detetive, por causa que começaram a morrer animais em volta do vilarejo inteiro e querem achar quem é o culpado. E o Dorotabo é um dos suspeitos principais. Coitado. Coitado. Só que, pequeno spoiler do primeiro capítulo do mangá, o detetive, ele é um yokai, ele é parte tanuki. E o Dorotabo, ele também é parte yokai, só que é confirmado que não é ele que tá atacando os animais, por causa que ele tem um colar que os pais dele deixaram pra ele, que inibe a fome dele por coisa viva, sabe? Nossa, que troço doido, velho. Que louco. Que setting maluco. Né, cara? A história desenvolve daí depois dele indo por aí com o detetive, mas eu não vou explicar como, porque a graça deixa aí pra galera. A graça é o que acontece no primeiro capítulo, mas fica dada a recomendação. Fica aí a recomendação. Tem dois aqui, deixa eu ver, dois? Não, só um agora. Dois mesmo. O que eu queria falar é o Brand New Animal, né? Que vai ser o... Brand New Animal. O anime da Trigger, né? O novo da Trigger. E é o diretor de Little Witch Academy, né? Então a galera já tá esperando bastante aí. Acho que vai sair em abril. Né? Parece ter um setting, parece muito bom. Ser. Eu tô chateado com a Trigger, né? Eu tô de mal com ela por causa do Darling the Franks, né? Relaxa, que não foi 100% a Trigger ali. Foi mais que o One Pictures. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Não, mas foi. Coloca a culpa no amigo. Foi culpa da One Pictures mesmo, a Trigger. Eu imagino. Pulou do barco no meio do caminho, sabe? E só. Tem certo. Mas tem relaxa, certo. Eles. A Trigger. Já pediram desculpas com o Promare, que eu confirmo que tá. Nossa, Promare vai ser. Fazendo a mão de coxinha, ó. Vai ser maravilhoso. Nossa, o Promare é muito bom, velho. O Promare vai ser maravilhoso, é certo já. E fora esse. O Brand New Animal, vai ter um que acho que foi o Rico que marcou a gente no Twitter há um bom tempo. A Bareman, isso que eu ia falar. Cara, esse anime parece que vai ser top 5 do ano, velho. Porque, caraca, que set maneiro e que animação linda, velho. Só. Caráter design tá. Daí a sinopse aí, Flex. Você sabe a sinopse direitinho. É o que é basicamente Corrida Maluca, né? Isso, é o Corrida Maluca dos animes. Se eu tô lembrando por cima, é uma dupla de personagens, né, que vai pra América. E eles entram numa corrida doida porque eles precisam, acredito que de dinheiro. E tá. É muito criativo. O PV é lindo. Os personagens são lindo. Muito bonitos. Steel Ball Run. Velho, é muito. Doido. Nossa, esse aí me ganhou muito fácil, velho. Acho que vai ser original, não é? Tem inclusive? É, ele é original. Meu Deus do céu. Tem tudo pra ser bom, mano. Que só quem lê o mangá, quem lê bastante mangá, vai saber que é Maojo de Oyasumi. Ah, nossa, vai ter anime, eu não tava sabendo. Vai ter anime de Maojo de Oyasumi. Que é basicamente uma princesa que foi raptada pelo Demon Lord. E ela é aprisionada. Só que enquanto ela espera pelo cavaleiro de armadura brilhante dela, ela dorme. E é basicamente esse o setting. É ela... De todos os jeitos tentando dormir do melhor jeito possível. Cada capítulo do mangá é o mais Slice of Life possível, é o mais fofinho possível e é o mais quentinho possível. Cada capítulo do mangá acontece alguma coisa que, tipo, não deixa ela dormir direito. Tipo, no capítulo, a cama é uma porcaria. Então é sobre ela, tipo, tentando se esgueirar pelo castelo do Demon Lord pra fazer uma cama decente, fazer um travesseirinho pra ela conseguir dormir. E ela tá o tempo todo com uma poker face maravilhosa. Então é bem engraçado. Deve ser bom. Pois é, eu recomendo. O mangá é muito gostosinho de ler. É aquela coisa que, tipo, você chegou no fim da semana, cansado do trabalho, você vai assistir o Jodo Yasumi pra ficar bem calmo, sabe? Lavar a alma. E já tem data, já? Não, Tsubenalsa, né? Mas... Tem outro que vai sair, eu acho que já tem data, não lembro, porque... Isso aí saiu bem em cima, depois que eu planejei a lista aqui, que é o Dino Daiboku, né? Que vai sair o anime novo, né? O que passava lá no SBT, o Dragon Quest? Sim, Guerreiro. Vai sair anime novo aí dele, né? Eu não conheço, porque ele foi um dos animes que todo mundo fala, cara, passava na TV, então eu falava, quê? Hã? Passava? Igual é esse e aquele Super Pig. Não assisti, infelizmente. Também não assisti, não. Mas eu vi o PV, assim, um pouquinho que apareceu, eu gostei, porque... Eu particularmente tenho vontade de assistir esses animes de mangás antigos com traço de animes com qualidade de animação nova, sabe? Eu fico bem tentado a assistir anime assim. Nossa, muito bom. Promete, né? Tipo, querendo ou não, promete. Você já meio que tem uma backstory sobre o negócio. O Togashi vai lá, né? Tem um que eu li um pouco a sinopse, chama Despera. Pera, não, Lico. Calma lá. Você não pode brincar com meus sentimentos assim. Despera, tá te subindo, não? Despera. Não, eu quero um link disso na minha mesa imediatamente. Você não pode chegar e falar assim, Ghost, esse anime aqui que você tá esperando desde que o Len acabou vai sair ano que vem. Não, pera, eu quero detalhes. Então, eu não conheço nada ele. Não conheço nada. Agosto. Eu só li a sinopse e achei muito legal. Então. Eu vou ler a sinopse rapidinho. Deixa a Ghost falar a sinopse. Não, já manda direto. Manda pra mim o link aí que eu vou ler essa sinopse, porque eu desço pra... Assim... Não, é bem curtinho. É bem possível. Serial Experiments Lane é meu anime favorito, tipo, de todos os tempos. Lê a foda. A Despera foi anunciado alguns anos depois que Len saiu, que ia ser tipo uma pseudo-continuação, sabe? Porque a protagonista era parecida, eles iam tocar num dos temas parecidos, mas tipo, Len em tempos modernos, era em 1998. Mas, tipo, falava sobre coisas que são extremamente relevantes, especialmente hoje em dia, incluindo realidade virtual. Uhum. E, sabe, era muito foda. Anunciaram Despera, só que pouco tempo depois que Despera foi anunciado, um dos três lá que faziam Len ser o que é Len acabou falecendo. Caraca. E demorou muito tempo pro Yoshitoshi Abe e pro Jack Konaka sabe, encontrarem outra pessoa que eles acham que poderia preencher o vazio que o terceiro deixou. E é o mesmo criador de Len ou não? Sim, é o mesmo. Tirando essa pessoa, é o mesmo equipe. Maneiro. Caramba, eu assisti esse ano. Eu acho que é o mesmo criador de Len, o Raibane Heimei, né? Sim. Eu curti. Eu achei que faltou alguma coisa ali pra ser muito, muito, muito bom. Mas eu achei a premissa muito maneira. A ending daquele anime é uma ending que mexe com o meu... Nossa, o meu mood completamente. Maravilhoso. Mexe muito comigo. É, mas eu achei que faltou alguma coisinha pra ele ser muito, muito bom. Entendeu? Faltou um toque. Mas é um anime que vale a pena assistir. E o primeiro episódio já fica aí avisado pra quem tem... Pra quem tem muito nervoso com sangue, essas coisas, assim como eu tenho. Eu nunca me contorci tanto assistindo um anime quando assisti o primeiro episódio de Raiban Heimei. Não vou falar o porquê, porque estraga o set da parada. Mas foi uma situação que... Eu tenho muito nervoso com sangue, galera, tá ligado? Então, foi uma cena que, pra mim, eu me contorci no ônibus. Eu passei mal no ônibus assistindo esse episódio. Caralho. Que doido. Me pegou muito de surpresa, foi um bagulho bizarro pra mim. Ele tá na minha lista há um bom tempo já. Eu não... Ainda não assisti. Vale a pena. Vou ficar ligado nisso daí. Fica ligado, porque eu sinto muito nervoso. E pra mim, eu não sei se no dia eu tava coisado com alguma coisa, mas caraca, velho, foi forte. Voltando pro Despera, é um drama de sci-fi que se passa em 1922. E é sobre uma garota chamada Ain, de 14 anos, que ela cria, assim, invenções, e especialmente robôs. Saíram alguns scans de uma revista muito tempo atrás em que mostravam um pouco de insight sobre o que ela fazia. E muito igual o jogo de Len, porque sim, Len tem um jogo que se encaixa com o anime, se não é o caso. Ela também tem um robô que ela montou e ela chama ele de pai. Agora, o que isso implica, se isso tem alguma relação com o que a Len fez no jogo de Serial Experiments Len, se isso tem alguma coisa a ver com o que veio no futuro, a gente não sabe e não vai saber até Despera sair. Agora, se tá confirmado que vai sair em 2020, bom, saibam que eu estou tão hypada quando eu abri assim, o site lá e tiver o primeiro episódio pra assistir ou pra baixar, eu vou, sem sombra de dúvida, dar um imortal de costas. Nossa, até eu fiquei hypado depois dessa, porque realmente, cara, a lei é muito parece bom. Parece promissor, parece, né? Parece ser muito doido, velho. Muito, muito bom, né? Caramba. Tem mais algum anime aí que vocês estão vendo? Porque eu acho que a gente tá falando bastante tempo já. Eu tenho dois aqui pra talvez finalizar. Beleza. Eu queria falar de um também. Fala aí, Shido. O Shido tava aí primeiro. Eu ia falar. É bem... edição, mas a finalização vai ficar comigo, porque... Fala aí, Shido. Eu vou falar rápido porque não tem tanta coisa sobre ele, mas é um anime chamado Eden, que é uma série de 4 episódios, que vai ser... Não tem coisa assim, na verdade, tem até um PV, assim. O PV é muito interessante, inclusive ele tem uma cara meio pós-apocalipse, meio náusica, assim, sabe? Náusica é um dos meus filmes preferidos, provavelmente o meu preferido do Ghibli, inclusive. Eu nem sei se é do Ghibli, mas é do... Esqueci agora o nome dele. Porra, que branco horrível na minha cabeça aqui. Enfim, o Eden, ele é dirigido por ninguém menos que o diretor de Fullmetal Brotherhood, apenas assim. Caraca. E, enfim, ele é uma história, ele é, tipo assim, ele é pós-apocalipse num mundo que os robôs, eles são praticamente majoritariamente a sociedade, assim, e é de uma menina, tipo, ela é bem parecido com o Nausicaa mesmo, é uma menina que ela é, tipo, meio única, a única humana que se comunica com os robôs e tudo mais, e eu tô muito hypado porque, enfim, ele vai usar muito CG. Era das máquinas, ele vai usar muito CG e parece estar muito bonito pelo PV, assim, muito bonito mesmo. E porque é dirigido pelo cara que dirigiu Brotherhood, né, apenas. Ele é pro outono de 2020. Que outono, eu não sei... É, final do ano. Pois é, mas já tem PV, procurem. Eden, o nome. Tá muito bonito mesmo. Procura aí. E é isso. E aí, Tsu? Você? Tu botou na tua lixa aí. Eu queria falar rapidinho só do anime que chama Tamayomi, que é aparentemente um anime de softball, beisebol, de meninas. Sim, já me interessei. Que o diretor... Eu vi um pouquinho também. O diretor é o mesmo diretor que fez 50 temporadas diferentes de Major, então tá no caminho certo ali. Mas, tipo, tem uma carinha de ser queerbait pelo pôster. Mas eu não fui muito atrás pra ver. Complica, velho. Vai fora isso. Viu mais algum aí ou não? Não, só isso mesmo. E tu? Eu não pensei que iam falar sobre a próxima temporada do além da que vai chegar agora. Mas tem Glip. Quem já leu o mangá conhece um pouco. É bem interessante. Não cheguei a ver, não. Eu conheço de nome, mas fora isso, não. É meio doido demais. É bem legal, é divertido. Acho que vai ser um anime interessante. Se fizerem bem animadinho, vai ser bem legal. Show de bola. E tem Namito Ki Tekure. É Wave Listen to Me. Não é a Ghost que tava falando disso outro dia? Aham. É, exato. Eu queria ser, gostei muito. Fala aí, Ghost. Então, é uma história sobre essa garota, essa mulher, que ela acaba se envolvendo com as pessoas de uma estação de rádio. E basicamente é um anime sobre como estações de rádio estão morrendo hoje em dia, porque as pessoas ou baixam música ou ouvem pela internet e as coisas estão mudando, e sobre como ela acaba fazendo um show de rádio que se passa na madrugada. Cara, eu amei essa sinopse. Tipo, a ideia desse anime tem tudo. Parece que eu muito falo, velho, isso aqui eu vou gostar muito. É muito bom. E é do criador de Blade of the Immortal. Então, eita. Podem esperar por uma arte bem. A arte é boa. Eu tô assistindo o anime agora do Blade. Eu não sei se é o momento agora pra falar, porque eu tô com alguns problemas quanto ao plot do anime. Mas a arte sim é muito bonita. A arte é muito bonita. O setting também é muito legal, eu gosto. E tu, Flex, tu falou que tinha dois animes, quais são os dois animes? Eu vou passar um só, porque o outro acho que é muito do meu nicho. E melhor. Pode falar, sem problema. Tá. Um deles chama Skate Leading Stars, que vai ser da JC, que me deixou meio assim, que não confio mais muito na JC Staff. É um anime de patinação no gelo. Aí tá aí tudo bem, beleza, normal. Eu vi isso em algum lugar. O meu foco é o diretor, que é o Gorou Taniguchi, que é basicamente o criador e diretor de Code Geass, o diretor de Planets e o diretor de Galaxy Sword. Então eu tô pensando, como que esse maluco que só faz robozão vai fazer um anime de patinação no gelo? De menino bonito. É, realmente. De menino então bonito. Eu tô muito, muito, muito, muito ansioso pra ver isso. E o outro que acho que vai ser um bom, talvez, penúltimo antes da Ghost terminar, que se chama Decadence, que é do estúdio Nut. Piadas à parte. Nut? Que é um original. Já tem um PV e eu imagino que depois vocês vão querer ver. Eu vi o PV de Decadence. E basicamente, o diretor e criador é o criador de Death Parade. Eita! Que também é diretor de Mob Psycho 100. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Caraca. É isso, mano. Não é pouca coisa. Como isso não passou? Como eu não passei por isso ainda? É um negócio tipo... Pois é, protagonista feminina. Traço dance. Badass. Batendo em robozão e com umas robozões meio steampunk, meio louco. Eu ia falar, animação tá linda. Já me comprou demais, nossa senhora. É isso. Já me comprou demais. Estúdio Nut. Estúdio Nut aí pra tem tudo passando Nut mesmo. Caramba. Estúdio Nut. Caraca. Tem um que ficou anunciado pra ano que vem, mas não tem data ainda, não tem nada, só tem 2020, que é. Os ONAs de Ghost in the Shell. Eu ia falar, tá vendo o quarto do Ilha, né? O quarto do Ilha, exato. Ah, verdade. Só que ele vai ser em 3D. É, quem não sabe quem é o Ilha, ele é o desenhista, muita gente conhece. É russo, não é? Ele? É, Kurishnikov Ilha. Né? É, Kurishnikov Ilha, ele é um artista muito conhecido e a galera costuma gostar muito das coisas que ele faz, né? Basicamente, ele dominou, ele comprou a internet, sabe? Ele é muito conhecido, velho. Ele é muito conhecido. Naquela região de São Paulo, no bairro da Liberdade, fizeram uma parede inteira com uma arte dele. É foda. É lindo. É isso aí. Tava olhando um pouco do cast aqui, acho que não tem nada. Eu só vi assim, Ghost in the Shell desenhado por ele. É, o cara que vai dirigir, ele é diretor. Ele que dirigiu. Ele dirige Standalone Complex 1 e 2. Então. Foda. Não é pouca coisa, o cara é bom. Ele tem, ele tem conhecimento da série, né? Higashi no Eden também é dele. Caralho. Basicamente isso. Higashi no Eden 1 e 2. E os filmes. Na verdade, Higashi no Eden e o filme, no caso. Mais algum antes que eu puxe essa carroça da forma mais. Acho que você pode puxar a carroça, que a gente já falou muito anime já. Acho que 2020 tá bem promissor, né? Tem muita coisa boa pra sair aí. Não, calma, gente. Agora eu vou falar de coisa ruim. O que não foi anunciado aí. Nossa, né? Vai lá. Agora eu vou falar. Tio, eu sei que tu tá doida pra fazer isso, vai. Tira, é um canhão que eu vou disparar aqui de direção ao sol, que é Yu-Gi-Oh! Sevens. Meu Deus. Estarei lá assistindo. Eu assisti quase todos os Yu-Gi-Ohs. O único que eu não terminei foi o Zex ou Zero, depende de como você gosta de pronunciar aí, se você é um Yabu fudido. E recentemente, né, durante a Jump Festa, em que eles sempre anunciam qual que vai sair o novo, anunciam alguns atletas do OCG, que vem pro OCG depois, anunciaram o Yu-Gi-Oh! Sevens, que decidiram fazer assim o pior approach possível, que foi pegar o estilo icônico do Kazuki Takahashi, jogar pela janela, fazer um character design simplesão, que todo mundo parece que saiu do Beyblade do Paraguai, e chamar de próximo Yu-Gi-Oh! Junto disso... Velho, depois do Arc 5 eu não assim, tanco mais eu nada gosto de Yu-Gi-Oh! O Vrains é o meu bebê, eu vou defender o Vrains. Arc 5 eu gosto bastante, mas eu admito que da metade pra frente ele tem muitas falhas. Horrível. E aí, o Sevens, eu tava muito hypada pro anúncio, por causa que eu terminei de ver Vrains basicamente umas duas semanas depois que saiu. Tipo, eu assisti o GX inteiro esse ano, eu assisti o Arc 5. Depois eu peguei e fui direto no Vrains. Então, assim que acabou o Vrains, eu também tava lá junto. Então, eu tava muito na hype. Eu tava assistindo a live da Jump Festa com os amigos meus. A gente tava esperando, assim, na ponta da cadeira. Tipo, pulando, esperando o anúncio. E como mostraram, eu acho que eu nunca me desapontei com tanta força numa empresa aqui na minha vida. Quanto eu me desapontei com a Konami. Caraca, não fala da Konami, não. Não, porra, você quer que eu fale do quê, então? Ai, não, a Konami, que ódio, velho. É que eu sou muito fã de Silent Hill, então tu já sabe da minha dor. Não, claro. Agora, pra jogar limão, sal e azeite na ferida, eles ainda anunciaram que o formato de duelo no Yu-Gi-Oh! Sevens não vai ser o formato de duelo convencional, que eles fazem no anime, que eles jogam na TCG. Vai ser um formato novo chamado Rush Duel, que ele vai ter cartas próprias, diferente do Speed Duel, que tipo, são cartas mais antigas, mas elas foram assim reimpressas, e você só pode jogar competitivamente no Speed Duel. As cartas do Rush Duel, elas são completamente diferentes, o que não é uma coisa ruim, honestamente. Eu acho elas até mais fáceis de você ler e entender o que um bicho faz, e você, tipo, bater o olho e já saber o que fazer com ele. Porém, o design delas também, no monstro, também está diferente, também está parecendo um Beyblade do Paraguai, e eles fizeram questão de usar o CGI mais porco possível no trailer de anúncio pra mostrar um dragão branco de olhos azuis que eu conseguiria fazer melhor. É tipo urso? Eu vi é tipo esse, urso de Golden Kamuy. Não ouso dizer que é pior, mas é tipo urso de Golden Kamuy. Nossa. Hippie. Yu-Gi-Oh! Sevens, meus pesos, assim, Ghost. Do ponto de vista estético, tá péssimo, tá deplorável, tá nojento, tá horrível. Eu gostaria de poder desver, sabe? Fingir que não aconteceu até o dia que lançar. Aí eu fico tipo, ok, vamos lá, vamos tentar. Mas claro, apesar disso, eu ainda vou assistir, eu ainda quero dar uma chance pra ele. Porque, assim, julgar a aparência externa é fácil, mas eu não sei como é que tá o roteiro. Eu não sei como é que vai ser a progressão da história. Tem alguns detalhes, né, sobre o anime. Tipo, o diretor vai ser o Nobuhiro Kondo, diretor de Cardfight Vanguard. O compositor da série é o Toshimitsu Takeuchi, de compositor também de Battle Spirits. O character designers inclui character designers de Sailor Moon. Opa. E Crayon Shin-chan. Coisa, né? Ah. Explicado, né? Agora faz sentido. pois é. Agora, o estúdio não é o estúdio que faz normalmente os animes de Yu-Gi-Oh! É um estúdio completamente diferente, chamado Estúdio Bridge, que é o estúdio que fez Mitsudomoe e Devil Survivor 2. Ah, Mitsudomoe parece legal. Eu não... O CGI tá porco, isso já tá óbvio, sabe? Mas assim, o estilo de arte também tá nojento, não tá legal, tá muito genérico. Não, troço foi cuspido, né? Não tá a arte icônica do Kazuki Takahashi, ou pelo menos um estilo que tenta lembrar a arte do Kazuki Takahashi, que eu pago um pau imenso pra arte dele. Eu acho muito bonito os desenhos que ele faz, as ilustrações dele são fantásticas. São fodas, Vou tentar comprar o artbook que ele fez, que é o Dual Art, porque é simplesmente absurdo o que ele faz. É, quando eu vi umas imagens só desse Yu-Gi-Oh! E tinha, tipo... Quando eu olhei, falei, ué, mas cadê o Yu-Gi-Oh! Nisso aí? Eu não conheço, né? Eu só vi o classicão que passou na TV aberta, né, tal. Mas, mesmo assim, a gente vê de longe, né? Até porque é tanto Yu-Gi-Oh! Que é impossível a gente, numa hora, não passar por eles. Aí, quando passou a arte deles, eu falei, ué, por quê, sabe? Por que fizeram isso? Coitado. É, mas assim, da personalidade dos personagens, do que a gente dá pra ver no trailer, eu não acho que vai ser assim tão horrível, pelo menos de um ponto de vista do plot, do que vai acontecer nele, sabe? Obviamente, pelo que dá a entender, vai ser um pouco mais lighthearted em comparação ao que veio antes, porque o que veio antes foi Vrains e Arc 5, que eram, tipo, tinham umas coisas um pouquinho mais pesadas, especialmente o Vrains, que o último arco do Vrains foi completamente existencial e uma briga moral muito intensa entre inteligência artificial e humanidade. Caralho. Tudo isso no setting de Yu-Gi-Oh! Pois é, Yu-Gi-Oh! É engraçado por causa disso. Tem muitas histórias, tem muitos arcos da história que você podia tirar as cartinhas, trocar, botar, tipo, sei lá, actual brigas. É, robôs gigantes. E ainda dava uma história muito boa. Maneiro, eu não sabia disso, não. Muito bom ver esse lado de Yu-Gi-Oh! No caso. Em abril, no podcast, vocês vão começar a ter eu, no fim de todo episódio, falando o que eu achei essa semana de Yu-Gi-Oh! 7. Perfeito. E provavelmente eu vou gritar algumas vezes em dor, porque eu tive que assistir Yu-Gi-Oh! 7. Então preparem-se todos para hateamento de Yu-Gi-Oh! Provavelmente, né? Porque pode pegar de surpresa. Mas também. Pode ser bom. Quem sou eu pra falar? Eu fui assistir o GX achando que ia ser ridículo. Falei, tô com saudade, tô com nostalgia de Yu-Gi-Oh! Vou assistir o GX. Eu acabei falando, porra, bom, né? Muito bom, vou ver o próximo também. GX assisti é ótimo. 5Ds também. Assisti tudo esse ano. Assisti o GX, o 5Ds, o Arc 5 e o Vrains. Eu só não vi o Zero, porque... Qual que tem moto no meio? É o 5Ds. Eu vou assistir o 5Ds. O 5Ds eu acho que é uma história tão boa. Não, sem meme, é uma história tão boa. É um setting tão bom de Cyberpunk. Você podia tirar as motos. Não, as motos não, perdão. Tirar o card game. Que ainda ia ser uma história muito interessante. Uma história muito boa. É, não esperava isso. Maneiro. É, porque só eu só conheço a piada, né? Só o jogador. Card games are motorcycles. Essa piada, eu acho que essa piada foi um pouco detrimental pro sucesso do 5Ds fora do Japão, porque é muito bom, eu gosto muito dos personagens, todo mundo é tipo muito bem desenvolvido, e eu até pra quem não gosta das card games, eu recomendo o 5Ds, porque durante os duelos, em vez deles só ficarem batendo cartinha e jogando um contra o outro, eles têm muita conversa, tem muito banter, sabe? Tem muita discussão que acontece junto com o card game. Eu acho que a gente já falou de bastante coisa, né? Já deu pra dar a nossa visão sobre 2020. Tem alguém ainda quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Acho que já ficou muito... Já tem bastante coisa, né? Acho que é isso. Então, mesmo. Eu acho que a gente já para por aqui, né? A gente vai encerrando por aqui. Eu queria muito deixar o nosso e-mail que a gente criou, do Quarto 701, pra vocês enviarem sugestões pra gente, né? É o quarto701.podcast@gmail.com. Por favor, deem sugestões pra gente, né? Falem que nós estamos precisando melhorar, o que vocês querem ver no podcast, que vai ser muito importante pra gente, né? E vocês têm mais alguma coisa pra falar aí? Plugar o Twitter, que é o Quarto601, só isso, né? @Quarto601. E nós esperamos estar colocando esse episódio em máximo de plataformas possíveis e estar trazendo, né, constantemente conteúdo para vocês. Esse tipo de podcast vai ser quinzenalmente. E estamos aí planejando o semanal, que nós vamos decidir quais animes nós vamos acompanhar para estar trazendo aí um podcast para vocês. Por favor, todo feedback construtivo é bem-vindo. Muito bem-vindo. Ajuda a gente a crescer e a melhorar para vocês, para fazer um conteúdo de mais qualidade, de mais focado no que vocês querem ouvir. No que o público quer, né? Exatamente. Exato. É o nosso toque, mais do que vocês querem. A gente faz pela paixão aqui. Exatamente. Por animes, mas sempre bom ter um feedback de como melhorar tudo. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. E adeus. Tchau, tchau. Muito obrigado, bye, bye. Galera. Bye, bye. Bye, bye. Falou.